Parece que tá no banheiro. Pronto. Estão ouvindo agora? Tá a mesma coisa. O Skype tá te trolando aí. E agora, melhorou? Aê. Nossa, voz de locutor de rádio. De telenovela, tá ligado? Pô, tem que, o microfone faz diferença, pô. Tem que comprar um microfone bacana, vem com a voz caprichada de William Bonner. O Gustavo é um dos mais loucos e fanáticos podcasts que eu conheço aí, porque ele tem um podcast diário. Caraca, cara fica, mano. Nossa. Os caras ficam nessa molezinha aí de gravar a vez ou outra. Não, parada aqui é séria, rapaz, pensando que... Tá pensando que é pouca merda, né? O pinique é cheio. Oh. O bagulho é doido aqui, mano. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, vamos lá então falar dessa coisa que tá todo mundo viciado, né? Vamos o voltar nos origens do Borges. Rapaz, pode... isso dá margem pra várias coisas aí, Edu. Então, todo mundo, a galera vai entender. É, ainda mais vindo do Edu, né? Dá margem pra várias coisas aí, de quem tá viciado, no quê aí, né? Sim, sim, é o Marlboro Verde. É o Marlboro Canados. Junto aqui conosco ele, Zupão! Fala aí, galera, belezinha? Tá bom, Team Blue, dá aqui esse celular que eu vou ver essa mensagem de erro que tá dando aí, configuro de novo pra você, mas vê se para de fuçar nesse aparelho, já que você não sabe mexer, velho. É isso que eu faço com todo mundo que tá perto de mim, cara. Exatamente, cara. Esse é o meu sentimento, cara. Até hoje. É bem por isso. Junto também aqui conosco ela, Baianeta! E aí, galera, não me liguem, por favor, porque eu não gosto de telefone. Qual o sentido de ter, né, um smartphone, um telefone, se a pessoa não quer que ligue? Eu não quero que ligue, vai. Manda uma mensagem e quando eu puder, eu respondo. Ou quando eu tiver afim. E se quiser. Se quiser, exatamente. E hoje aqui conosco um convidado especial, ele, um dos caras mais loucos da podosfera aí por ter um podcast diário, né? Quem tem um podcast diário? Só podia ser, né, o Gustavo lá do Cocatec. Opa, Gustavo Faria na área. Eu já tive bate-cinto de utilidades quando adulto, né, com direito a pochete e o celular fazia vezes de bate-papo. Jesus, amado. Mas tá bem representado. Meu Deus do céu, cara. Ainda bem que o Spider não tá aqui hoje, porque senão ele ia ficar envergonhado. Não ia conseguir bater a frase do Gustavo aí. Mas, Gustavo, cara, me diz aí, como é que é essa história de ter um podcast diário, velho? Não, e não é diário, começou semana passada, diário sexta temporada já, desde 2011. Olha só. Caraca, velho. Já passou do episódio 1200, né, por aí. Tá com 1300. Quanto tempo de duração, a média dos episódios, assim? Meia hora por dia, ou meia seja, horinha por o dia. O Zupão já confessou que não ouve, né, não conhecia. Tá vendo só? Tá vendo? Ué, que a gente nunca é tarde, né, ué? Posso baixar, conhece, gente, né, vai, adicionar mais um no feed lá, pô. Olha aí. O Gustavo Faria aí que me acompanha todos os dias no trajeto para o trabalho aí. Fico por dentro. Até que ele é um podcast, ele é diário, né? Mas o diário é referência a várias coisas, né? É um pouco de diário porque é uma novela, eu contando um pouco da minha história com tecnologia. Então é meio que vlog, assim, sabe aqueles vlogs diários? Onde o cara vai, abre a câmera e grava alguma coisa lá, 15 minutinhos. Eu faço mais ou menos a mesma coisa, só que com foco em tecnologia. Então é um diário de periodicidade, mas é também um diário de relato, contando as novidades, o que está rolando, né, para onde a tecnologia está indo, as novidades, né, essa coisa de comportamento. Porque é muito disso, né? Vocês estavam falando aí nas frases, né? Smartphone hoje é uma parada viciante, né? Faz... parte do nosso corpo, né? A gente sai de casa sem carteira, mas não sai de casa sem celular. Exatamente. É bem por aí mesmo. Bom, pessoal, como vocês já devem ter percebido aí, tanto pelas postagens, pelas artes da capa do episódio e pelo convidado, né? Nós vamos falar sobre os celulares. Olha aí, todos aqueles celulares que a gente já teve, aqueles que a gente gostaria de ter, né? Nós vamos falar hoje sobre. Bom, então vamos agora a um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertstudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, agora nós temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. E, Edu, eu acho que é o momento que a maioria dos ouvintes estão esperando, é a hora dos recadinhos do Edu. Cara, depois da turma da Mônica, agora o Edu vai ter que imitar em todas, cara. Porque... Nossa, mas aqui vai ser difícil de passar, hein, porque aquele ficou top demais. Mas o Edu, tá em constante, desenvolvimento, ele vem aprimorando a cada cast. A cada cast. Caralho, Edu. Então, cara, se você tá lá ainda preso lá com os burrofones, tá naquela tecnologia WAP, você pode encontrar a gente lá no Facebook, que aceita o app. Então você pode conectar no Facebook lá na página do facebook.com/machinecast ou então lá no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se o seu telefone já é um pouquinho melhor, já é da era 3G, assim, já conecta um pouquinho melhor, você pode ir lá mandar um tweet pra gente lá no nosso Twitter, o @machine_cast. E se você estiver usando aí smartphones aí que o bicho pega de verdade, você pode encontrar a gente lá na Alvanista e jogar joguinhos online com a gente lá no nosso perfil @machinecast. Ou então você pode gastar todo o seu pacote de dados vagabundo que tem no Brasil lá no nosso grupo do Telegram, porque não vai faltar imagem, vídeo, zoeira e tudo mais. Lá que o link tá aí na descrição. Então torra seu pacote de dados lá com a gente. Sensacional, Edu. Valeu. Muito bom, Edu. Bom, pessoal, não esquecendo já daquele famoso recadinho. Tá bom, parei. Spider? Acabei de anunciar que tu não tava aí, cara. Como é que tu apareceu do nada? Cara, na verdade, eu voltei do futuro, entendeu? Ah, sim. Então eu tô aparecendo aí do nada, entendeu? Ah, ok, ok. Então tá, Spider. Coloca o áudio depois aí. Bom, pessoal, não esquecendo aí dos famosos, a famosa indicação, né? Se vocês gostam do MachineCast, ouviu pelo menos o episódio, gostou, faz aquela indicação para quem você gosta, compartilha aí a sua alegria, né? Compartilha experiências também. E por que não, volte para comentar, para participar e tudo mais. E a indicação aí, a nossa indicação trabalhista de toda semana, vai hoje pro recepcionista de hotel. Que é aquele cara que tá lá no turno, sofrendo, aquela fila gigante de check-in, cara com aquele gorrinho, né, na cabeça e tudo mais, aquele chapéuzinho, sofrendo. Chega pra ele e fala que você tem uma coisa boa. Você tem um podcast que vai fazer ele rir bastante. Então é isso aí, na pior das hipóteses, o que ele vai fazer pra você, não vai mandar o cara levar tua mala até o quarto, mas isso aí, né, a gente não pode garantir. Pô, eu devo dizer que essa sugestão é super válida, cara, porque eu já trabalhei de recepcionista. Olha aí, e se alguém tivesse me recomendado nessa época, teria sido um trabalho mais feliz. Mas eu ainda... o Spider, incrementa a tua recomendação. Na hora que ele levar as malas até o teu quarto, em vez de tu dar a gorjeta, tu dá uma indicação do podcast pra ele. Caraca! É um ataque de oportunidade, um ataque de oportunidade. Vou te dar uma indicação aqui, ó, que vale mais do que dinheiro, né? Exatamente. Não é, cara. Certo, pessoal, então dados nossos recadinhos, vamos nos preparar para falar sobre os celulares, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. O meu celular acabou a bateria. Maria. Vixe Maria, eu não trouxe o carregador. E sem carregador, meu Deus, que agonia. Celular sem bateria, eu não falo com meu amor. O meu celular acabou a bateria. Vixe Maria, eu não trouxe o carregador. E sem carregador, meu Deus, que agonia. Celular sem bateria, eu não falo com meu amor. Não falo com meu amor. Oi, oi, oi. Certo, pessoal, voltamos aqui e agora vamos começar a falar sobre os nossos queridos celulares. Mas antes eu quero saber de cada um aqui qual o seu celular, ou no caso hoje em dia smartphone, que cada um tem, né? Eu fiz aqui um breve sorteio honesto aqui e eu você e saiu eu primeiro, né? Peraí, deixa eu rodar. Obviamente, né? Saiu na honestidade, sempre sai você. Sim, sim. Honestíssimo. Honesto. Tem aqui os auditores aqui, né? Tão honesto quanto a posse do Temer. É, então. Ok. Então, o meu smartphone atual hoje, que eu troquei recentemente, né? O meu iPhone atual é o Moto G4. Isso tudo foi só pra falar, ó, gente, eu troquei de telefone agora, tem um telefone bacana. Só que não, né? Pô, torre, telefone fio. Qualquer aí. O bacana eu vou deixar por último. Edu, fala o teu, Edu. Ah, cara, eu não, eu fico por último. não começa, ficar por último sou eu. Sorteio também honesto, não. Edu. Vai lá, Edu. Então, eu não tenho smartphone, não. Ah, beleza. mas qual que é, Edu? Teu, qual que é? Manda SMS, né, Edu? É, eu tenho um Nokia C2. Aí. É um burrofone que não, ele mal pega internet. E não tem Wi-Fi, é só a pseudo app. Caraca, mano. Ah, porra, mano. Ticiana, fala aí, Ticiana. Eu tenho um iPhone 6, velho. Olha aí. É o porra, não. Culpa por existir, não, hein? É o iPhone 6 normal mesmo. Ah, então tá. Não é o 6S, tá não certo. É o Plus, é o 6. Tá 6 certo. Mesmo, é que não é rica, né? É classe média, então não pode ter o Plus. É, não posso. É, tá certo. Zupão! Eu tenho um iPhone 5S, cara. Olha aí, cara. Já tem dois iPhone aí, ó. Spider. Então, o meu celular da empresa, veja bem, é da empresa, eu não paguei por ele. Sim. É um A3, Samsung A3. Olha. E o meu celular mesmo, meu pessoal, é um LG A390 quadrichip. Caraca, é aquele da China, velho. Eu me pergunto, por que um telefone quadrichip pro Spider? É, se ele não fala com ninguém. É a mesma coisa dar uma Ferrari pro Team Blue, velho. É. Não é? Não tem onde andar. É a mesma coisa que dá pro Neilson, no caso, né? Então, é o da terra, né, velho? Que não seja uma maçã. Maçã? A resposta... Pô, falando isso em maçã, será que seria o telefone do Neilson um iPhone também? É uma maçã, né? É Apple. Caraca. O telefone dele é Apple. É um Apple. Nossa, a referência da capa é assim. Olha aí. Ih, antes que o nosso convidado vá embora de tanta referência que ele não faz ideia do que a gente tá falando, Gustavo, fala pra gente, Gustavo, qual é o iPhone que tu tem? Porque com certeza tem um iPhone, né? Eu hoje tô com o iPhone 6S de ouro. Hoje e ontem tu tava com outro, né? Eu tô de olho no 7 Plus. E também tenho um Moto X de segunda geração e o Lumia 640XL. Olha aí. Só três. É, o cara tá certo, né, Rei? Ele tem um iOS, ele tem um Android, ele tem um Windows Phone. Sim, mas ele tá. Mas é, sem preconceito. Isso é profissionalismo, né? O cara trabalha com esse tipo de área, ele não pode estar meio. Ele tem que estar fazendo uma média, assim, sabe? Pra agradar todos os ouvintes. Diversidade, tem que dar espaço pra todo mundo. Tá certo, mas agora no PC tu passa, né? Agora não, agora o que eu uso, que eu todo dia, né? É o iPhone. E o PC, meu PC não é PC da Xuxa, é Mac. É, então. Desculpe por respirar, não é nem por existir. Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, recebeu a primeira chamada. This is something special about music. Trust your DJ. What is love? Baby, don't hurt me. Então vamos começar, né, a falar sobre essas ferramentas. Hoje em dia, hoje são necessidades, né, mas no começo era luxo, né, pra quem tinha um celular era luxo. Então Edu, por favor Edu, diga pra gente como começou essa coisa de celular, telefone sem fio. Então, cara, tudo começou lá nos primórdios do homem na caverna, quando ele descobriu que com a fumaça ele podia se comunicar à distância. Cara, é tão hoje assim, velho. Eu não vai sei. Vai ter som de ronco agora nesse eu momento, não? Eu não sei se o homem da caverna se comunicava por fumaça. Que eu saiba, eram os índios, né? Mas tudo bem, posso estar enganado. Eu sei de um cara que se comunica por fumaça aí, mas não quero dizer nada, entendeu? Deixa no ar aí. Deixa a fumaça no ar, né? É o host do podcast, né? Mega, é. Que é isso? Não. Mas então, cara, né, atualizando um pouco mais aqui a nossa viagem, pode-se dizer assim, né, que a telefonia celular tem o seu primeiro passo dado lá em 1918, quando o sistema ferroviário começou a testar uma telefonia móvel nos trens, né, que foram testadas lá na Alemanha, e testou também numas linhas em Portugal e numa linha que passava entre Berlim e Zossen, que é um distrito lá de Teutoflingen, lá na região da Europa. Saúde! Não é? Até, e nessa época as coisas ainda andavam a passos bem lentos. Então, o que começou lá em 1918, em 1924 é que começaram os testes particulares das ligações telefônicas de trens. E esses testes, eles começaram lá no trajeto que ia de Berlim a Hamburgo, na Alemanha. Por isso que é telefone móvel, né? Que andava de trem, né, cara? Por isso que... Agora eu entendi. Porque... Que é essa, vem de trem. Cara, essa merda. Vem de trem, passa a saída do... Cara, essa veio tão rápido que veio pelo 4G, cara. Que luta ferrada pra fazer a capa do cash, só isso que eu disse. Vou fazer um cara fumando Marlboro verde falando num Motorola no trem. Vai, Edu, solta esse trem aí, vai. Como é? Tudo a ver com o Edu Mineiro. Não é, aí o trem é especialidade. Aí, no ano seguinte, em 1925, foi fundada a empresa Zugtelefonie. Acho que é isso mesmo que pronuncia. É, Zugtelefonie AG, para fornecer equipamentos de telefonia para trens. Então já começou a industrializar o negocinho. E no ano seguinte, em 1926, o serviço telefônico nos trens da Deutsche Reichsbahn e da Reich Post, que são que é o serviço postal lá da Alemanha, na linha Hamburgo-Berlim, lá foi aprovado. Então começou o serviço telefônico na linha Hamburgo-Berlim, passando a ser oferecido aos viajantes de primeira classe. Ou seja, só quem tinha muita grana. Nessa aí... No caso gente aqui da gente, né? O Spider e o Gustavo, né? Não é, cara? É só o pessoal bonado aí. Assim, né? O pessoal viu como bonado eu sou pelo meu celular. Não é? Os avós deles provavelmente pegaram esses trens aí, cara. É, ué. Ô Edu, você fala hambúrguer mais uma vez, eu vou comer um hambúrguer, cara, porque tô com fome aqui, não tô mentindo. Aí cada hora que você fala da linha Berlim Hambúrguer, aí eu fico olhando, meu Deus, como eu queria um hambúrguer agora. Que pariu. Pede pelo iFood. Pede iFood. Pelo menos você não vai falar com a Judite. Judite! Não sei quem é o Judite aí, eu boiei essa aí, mas tudo bem. Cara, perdeu a propaganda. Então, aí a gente tem aquele período que começa a guerra, tem aquela coisa toda, e ligações eram feitas lá para fins militares durante a Guerra Mundial. Os transceptores de rádios portáteis começaram a ser usados e tudo mais na década de 40. Começaram a ser oferecidos alguns aparelhos de telefone para automóveis, né? Só que era um negócio que ocupava, tipo assim, o porta-malas do carro, saca? Edu, tu falou sobre isso daí agora, sobre esses telefones para automóveis. Eu não sei se é os primeiros, assim, que é uns brancos grandão, assim, quase do tamanho da tua cabeça. É esse? Cara, eu imagino que sim, porque eu não cheguei a ver uma imagem dele sendo usado, não, mas a imagem dele fechado, o negócio é tipo um mega computador dentro do carro, sabe? Com uma caixa de energia gigantesca, cheia das válvulas, sim, dos negócios. Se eu não me engano, sabe? Tem um episódio no Maluco do Pedaço, né? Que o Will foi trabalhar numa revendedora de automóveis. E aí ele vira um ótimo vendedor lá. Daí o patrão dele dá pra ele um celular, né? E é um desses aí grandão, assim, de usar no carro. E aí ele entra dentro de casa com aquele troço no ouvido, assim. Se o pessoal procurar esse episódio, vai ver esse celular aí. Mas é um monstro, assim, quase do tamanho do Tio Phil. É, não era ainda um celular, né, cara? Ele não tinha recebido ainda esse nome. Uhum. Esse nome começou a ser utilizado, que foi o passo seguinte aí na história, que foi em 1947, quando lá nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, eles desenvolveram um sistema de telefonia lá de alta capacidade, interligado por diversas antenas, sendo que cada antena era considerada como uma célula. Aí passou a se utilizar o nome de celular, o sistema que utilizavam as células de antena. Pô... Caralho, hein? Explodiu isso, a cabeça isso, aqui isso, agora. Isso de célula parece uma bobeira, mas faz toda a diferença, porque você tem um conjunto de frequências. Que é limitado, você não tem. E cada frequência, bem entre aspas, e cada frequência dessa é como se fosse uma ligação. E você tem um número limitado de frequências. E aí qual foi a sacada dos caras? Eles repetirem as frequências. Então, nessa região aqui, né, sei lá, nesse 1 km², é atendido pela frequência A. Ao redor desse 1 km² tem a B, C, D, E, F e fecha todo ao redor. Aí repete, tipo, daqui a 2 km, repete a mesma frequência A. A frequência, ela vai se repetindo. E assim conseguia ter um alcance maior geográfico. Por isso que era células, né? A frequência ia se repetindo. Olha, não deu pra entender, né? Deu. Não é, cara? Assim. Caraca, explodiu a cabeça. Celular não é, de célula. Puta merda. É, de célula. Não fazia ideia disso aí também, não, cara. É a montagem de células que eles davam lá. Aí, o próximo passo aí na história da telefonia seria em 1956... quando a empresa Ericsson, que é uma empresa sueca, desenvolve o primeiro aparelho celular dela, que foi denominado Ericsson MTA, que é uma abreviação para Mobile Telephone A. Esse aparelho, né, o MTA, ele pesava cerca de 40 quilos e foi desenvolvido para ser instalado em porta-malas de carros. Ele é uma versão resumida daquele aparelho, do protótipo dos aparelhos que eram utilizados na guerra, naquele período da década de 40 e coisa e tal. 40 quilos, velho? É, 40 quilos. Ele é um protótipo dos walkie-talkies, não é, Edu? Esse da Ericsson? Sim, porque o que era usado na guerra não eram celulares, né? Eram walkie-talkies. É. A tecnologia se separou, né? Mas foi tipo assim, o que eles fizeram na guerra foi dali, aquela tecnologia foi desenvolvendo, sim, por um caminho pros celulares, sim, pra outro, pros rádios de longa frequência, sim, sim. E coisa e tal. Mas tudo dessa mesma aparelhagem, que era, sim, um carro, sim, completo pra fazer isso. Caraca. Eu lembro que o meu avô tinha um Opalão, sabe, nos anos 80, assim, sei lá, tinha um Opalão, e no Opalão ele tinha um rádio. Tipo aqueles de radiotáxi. E aí ele ligava pra uma central e a central fazia ponte com um telefone. Então ele podia falar, ligar, puxava lá o rádio, falava com a central. E aí queria ligar pra alguém, ligava, a central fazia ponte. Era quase como se fosse um celular, mas era tipo radiotáxi. Tinha várias gambiarras, né, na era pré-celular. É, um exemplo disso aí tem naquele filme O Resgate do Soldado Ryan, que é na Segunda Guerra, que tem aquela cena que eles estão com o comunicador deles. Que aí eles têm que chegar no alcance da frequência de onde está o carro com a base, e o carinha tem uma mochila com todo o equipamento lá e tudo para ele poder fazer a comunicação para o carro poder mandar para outra central. Então ficava tipo assim, tipo um jipe que tinha a aparelhagem, e o cara ficava com a mochila, e essa mochila tinha um alcance até onde estava o carro para poder fazer a transmissão. Eu lembro disso, até que o coronel, era coronel Miller, era, né, coronel, era sargento Miller, coisa assim, não lembro. Ele tava agora também não lembro o nome dele, não. É, era Miller, mas eu não lembro a patente, enfim. Ele ele tava deitado na areia com esse carinha do telefone, daí ele disse assim, avisa não sei quem lá, bababá. Aí ele vira pro lado e fala, vamos ter que avançar, não sei o que. Quando ele volta pra conversar com o cara do telefone, uma bomba tinha explodido na cara do maluco. Essa parte é foda. Caraca. Aí ele tenta pegar o telefone e o telefone já tá ferrado. Já. Não é, cara? É bem marcante essa parte. Então... O pessoal lembra, assim, olha, assim, quem assistiu o filme vai lembrar dessa parte que o Edu falou. Não é, cara? Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, recebeu a primeira chamada. Aí, ainda em 1956, agora na antiga União Soviética, o engenheiro Moscou lá, o Leonid Kuprianovich, ele desenvolveu uma série de aparelhos experimentais lá de telefones celulares portáteis. O primeiro que ele desenvolveu, né, no ano de 1956, foi o... Ele tinha um alcance de 1,5 km e pesava cerca de 1,2 kg. Em 1961, ele refina um pouco esse aparelho, ele passa a pesar 70 gramas e cabe na palma da mão. Só que antes disso ainda tem outras coisas, mas no caso seria o mesmo aparelho. Você falou 70 gramas, não 700? Isso. Que é de 1 kg porrada para 70 gramas, o cara... De 1,2 kg. Mas aí foi para 700 gramas, né? 70 gramas. 70 mesmo, cara? Não, isso. Mas tem celular de 70 gramas? Não, o cara é russo, isso aí foi depois de 6 anos também. Ele desenvolveu esse protótipo em 1961. Mas nem hoje os celulares pesam. Mas nem hoje existe, velho, 70 gramas celular. Ah, então a fonte que eu peguei tá errada. Porque eu copiei e colei. Não escrevi, não. Foi Ctrl-C, Ctrl-V, cachorro mesmo. Tava em russo e você não entendeu. Passou uma fumaça, assim, você comeu alguma coisa. Eu acho que não é... saiu de 2,2 kg pra 1,7 kg. Eu acho que é o mais correto. Naquela época só pode ser. Ele aumentou? Olha esse telefone que o velho tá segurando aqui, que o Zupão mandou aquilo ali. Tem uns 5 kg, cara. Esse é o aparelho aí, esse é o primeiro modelo da Ericsson lá. O que pesava o MTA. O fone do aparelho de 40 quilos. Caraca, meu Deus. Não. Esse aí da foto do velhinho aí, ele é o primeiro aparelho da Motorola de 47. Caraca, tá louco. Esse da 47, esse da foto aqui. Então, é de 70, velho. Eu acho que é de 70 também. É de 70, velho, isso aí. Nossa, eles são tudo zoado, velho. Esse daí que o cara tá segurando era com o Will tinha no seriado, né? Esse é mais novinho. Vai lá, Edu. Então, aí a gente pula aqui depois pro ano de 1958. Lá na União Soviética, lá desenvolve o Altai. Achei que ia dizer que eles foram os primeiros a fazer uma ligação do espaço. Não. Não, eles dão início ao desenvolvimento do Altai. Esse Altai é um serviço nacional de telefonia móvel civil para carros. E ele é baseado no padrão soviético MRT-1327, que é a patente lá da telefonia lá que eles usavam na época. Os principais desenvolvedores lá desse sistema Altai foram os grupos lá, o VNIIS e o GSPI. Esse telefone aí pesava 11 quilos, era colocado na porta-malas de carros também de altos funcionários e usava um aparelho padrão no compartimento de passageiros. Então ele tinha o negócio que ficava no carro e um aparelhinho que ficava dentro do automóvel, assim, pra pessoa utilizar o coisa, mas tinha a base dele ali ainda. Já era móvel, né, porque você podia transitar com o negócio e tal, já não era 40 quilos, já pesava só 11. Nossa! Né, já foi... Só 11, eram dois pacotes de açúcar e mais um de feijão. Não é, cara? E já vira 70 gramas. É, oi. Aí, em 61, tem a mudança, né, do aparelho do Kuprianovich lá, que ele consegue reduzir o peso do aparelho dele. E, em 1963, esse sistema Altai, ele passa a ser utilizado em Moscou. Em 1965, na exposição internacional que teve em Moscou, a Inforga 65, a empresa búlgara Rádio Eletrônica, ela apresentou um telefone móvel lá que combinava uma estação base. Na verdade, é um telefone móvel combinado com uma estação base. As soluções que eles deram para esse telefone aí e tal, foi tudo baseado no sistema desenvolvido lá em 55 pelo Kuprianovich. né, que era uma estação base ligada numa linha de telefone e tinha capacidade para atender até 15 clientes. Então, cada base atendia 15 clientes. 15 clientes, vejam bem, é o Spider, o Gustavo e mais 13, entendeu? E mais 13. O Felipe... Não dava para fazer essa chamada via Skype. Não, não dava. O sonho. Em 1970, esse sistema Altai, ele já era utilizado em 30 cidades da União Soviética, e as versões do Altai, né, uma curiosidade aí, as versões do Altai, elas continuam sendo utilizadas até hoje em alguns lugares lá da Rússia. Eles lá com um sistema lá que eles chamam de trunking, que é para utilizar mais naquelas regiões lá com maior quantidade de neve, que cidades mais isoladas, de mais inóspitas, digamos assim. E todos os usuários são hipsters, é isso? Não, é porque são aqueles lugares, né, cara, que o sinal do satélite não é tão bom e tal, então você tem que ter um sistema alternativo à telefonia convencional de hoje. Caraca, tinha que usar isso aí aqui. Aí agora a gente chega em 1973, que é quando a Motorola desenvolve o modelo de telefone celular dela, lá em 3 de abril. Olha aí, agora eu já tô começando a entender. Falou Motorola, já reconheci. Já é familiar, né? Agora que começa os que a gente conhece. Ali. Né? Então, em 3 de abril, em Nova York, eles apresentam o modelo Dyna UTGT GTAC 8000X. Caraca, meu Deus, você parece, né? Parece um patch do Windows, isso aí, cara. Puxa vida. E foi utilizando esse aparelho que foi realizada a primeira chamada de um telefone celular para um telefone fixo da história, que foi feita por Martin Cooper, que era o diretor de sistemas de operações da Motorola. O aparelho, né, esse aparelho que eles utilizaram, ele tinha 25 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura e pesava cerca de 1 quilo. E depois a gente pula aí para 1979, quando os aparelhos de telefone celular começam a entrar em operação no Japão e na Suécia. E em 1983, os aparelhos de celular passam a ser definitivamente utilizados também nos Estados Unidos, né? Veja bem aí, que em 73 eles fizeram a primeira chamada, mas o aparelho mesmo levou 10 anos para começar a ser utilizado no país. Isso, e esse mesmo aparelho só chegou no Brasil em 90. Oi, Edu, sabe por que só o aparelho em 83? É. Porque tava esperando eu nascer, bicho. Só por isso. Não, eu ia falar assim, chegou em 83 com o peso de 58, né? Olha aí. Aí, em 1989, atinge a marca de 4 milhões de assinantes de telefonia móvel ao redor do mundo. E você falou atinge, eu pensei que você ia falar atin. Não, atinge. A meta de 4 milhões de assinantes ao redor do mundo, ela é atingida. E começa, então, os anos 90. A tecnologia começa a dar saltos já quantitativos, ela já não demora tanto tempo mais de uma tecnologia nova para outra. As coisas já começam a andar muito mais rápido. Então, a gente, vou passar para vocês aqui, vocês vão ver. Num espaço de 10 anos, se evolui tudo o que se demorou de 1918 até 1979, que é quando começa a utilizar de vez o telefone celular. Né, ou seja, foram 60 anos, né, do começo do projeto da telefonia móvel até a sua execução. E pra gente chegar, o avanço que ela dá em 10 anos é superior a tudo isso, cara. Né? No começo dos anos 90 aí, é que começa a chamada segunda geração de aparelhos de telefonia móvel. Essa geração aí, a segunda geração, ela é marcada por três tecnologias principais, que seriam a tecnologia de TDMA, CDMA e o início da tecnologia GSM, que foi já marca aí o fim da segunda geração da telefonia móvel, né? E as novidades que essa telefonia móvel vem trazendo aí começa em 1993, quando é enviada a primeira mensagem SMS do mundo, né? Então, pela primeira vez, os telefones móveis são capazes aí de enviar e receber mensagens de texto. E também no ano de 1993, o primeiro telefone com a tecnologia PDA é lançado pela IBM e pela Bellsalt. Foram duas empresas aí que se uniram para lançar um aparelho chamado Comunicador Pessoal Simon, né, que teria as funcionalidades da tecnologia PDA. Essas funcionalidades aí, ele poderia enviar e receber chamadas de voz, servia como livro de endereços, calculadora, pager e fax. Tudo num aparelhinho só. E também foi o primeiro aparelho que tinha a função de touchscreen, que a pessoa podia utilizar lá os dedos ou então uma canetinha para poder foi primeiro, fazer... Foi o primeiro MP5 da história, é isso mesmo? Só faltou a música, velho. Faltou a música. Era uma evolução daquelas agendas eletrônicas da Casio, né? As café da vida lá, né? Caraca. Ele foi reunindo as tecnologias que até então eram separadas. Você tinha um aparelho que era só o pager, um aparelho que era só o fax, um aparelho que era a calculadora, um aparelho para agenda. Esse aparelho aí conseguiu reunir vários em um só. Já foi o início da multifuncionalidade dos telefones. Olha, e o Gustavo achando que tudo isso tinha começado com o iPhone aí. Se enganou, hein? Não é? Tá vendo só? Não. Começou lá, tá certo. Em 1996, é lançado o primeiro telefone com flip, né? A Motorola aí, ela tinha lançado aí 50 anos antes, ela tinha lançado um aparelho dela chamado MicroTac. E em 1996, ela lançou uma atualização desse aparelho MicroTac dela, que é o famosíssimo e até hoje, o aparelho StarTac, né? Esse aparelho era o primeiro eu tive. De verdade. Rico! Minha irmã tinha um desse. Meu irmão, meu pai também. Ele explodiu, cara. Acho que foi o primeiro aparelho doméstico, assim, que explodiu. Todo mundo falava, ah, não sei o que, eu tenho um StarTac. Não era celular, não, eu tenho um StarTac. Né, e você sabe por que o nome era StarTac, né? Vamos saber por causa agora. Do banquinho que fazia do Flip? Star Trek. Olha, rapaz, essa curiosidade eu não sei. Star Trek. Ó, bacana, cara. Ah, é, todo mundo nerd nessa época que não mesmo, sabia. Não, tanto faz. Conecta o Team Blue, hein? Peraí que eu vou. Então, sair. Aí o StarTAC, ele operou nos Estados Unidos. Achei ele operou que em rede. O StarTAC. Ah, daqui a pouco ele mistura isso aí, cara. A hora que a erva fazer efeito, ele mistura. Certeza. É? Aí o StarTAC, nos Estados Unidos, ele operava nas redes GSM também. Aqui no Brasil, ele ainda não utilizava as tecnologias GSM. Foi ano passado que começou, Edu, no Brasil. É, foi ontem. Né? E ele incluía suporte para mensagem de texto, SMS, e acrescentou algumas funções digitais, como agenda de contatos, que era diferente, e era o primeiro celular que tinha suporte à bateria de lítio. E além disso, ele era um dispositivo que pesava apenas 100 gramas, olha. Então, cara, hoje pode ter aparelho de 70 gramas aí sim, viu? O StarTAC pesava 100. Sei lá, cara, que bruxaria que eles faziam. Né? Vai saber. Aí, eu acho que o LCD pesa muito, cara. Deve ser. É provável. A tecnologia da telinha. A telinha do StarTAC não dava pra ver porn direito. É. Não é? Era monocromática ainda. Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, recebeu a primeira chamada. A história do celular começou aqui de forte 99, não foi? Na verdade, começou a partir de 98. O boom do telefone celular começa então em 1998, quando a empresa Nokia lança o primeiro telefone em barra, que foi o Nokia 6160. Como assim em barra? Peraí, como assim em barra? Você podia quebrar ele em barra? Dar pedaço pra alguém? Não, Nokia não quebrava. Impossível de quebrar. O que acontece? Todos os telefones até essa época, eles tinham aqueles modelos todo... aqueles designs elaborados, saca? O StarTAC tinha flip, o negócio tinha curva... Eram mais parecidos com telefones fixos de base móvel que a gente tem hoje do que com celular mesmo, saca? E a Nokia lançou o telefone de barra, que é aquele telefone tijolinho, todo reto, só com os números ali, simples, tá ligado? Esse modelinho é chamado de telefone em barra. Barra de aço. E esses telefones da Nokia, cara, eles começaram aquela evolução que o telefone tinha bateria super duradora, era super resistente. Sim, sim, é, quem carregou um celular em 98 tá funcionando até hoje sem carregar. É, cara. Ah, se for Nokia, com certeza. Há rumores de que a bateria era a base de plutônio, tá ligado? É. Eu tinha um Nokia que a bateria durava 18 dias. Caraca, velho, ai, meu Deus, eu lembro. Tinha um reator ARC em cada bateria de celular, né, velho? Na verdade, eu tenho ele até hoje, diga-se passagem. Né? Então, em 98, a Nokia lançou os telefones em barrinha com 6160. No ano seguinte, em 99, começa o primeiro smartphone, que foi o BlackBerry, que ele apareceu aí nos anos 90, no final dos anos 90, como um pager bidirecional. Ele tinha tecladinho QWERTY, que era inovação, que até então só tinha aquele tecladinho de 1 a 9, ali que você repetia e tal. Podia mandar... Mas naquela época, aí já começou, 99 já começou... aqui no Brasil já foi meu primeiro celular, foi em 99, eu acho. Quem disse era caro, aí abriu o mercado, e aí ficou mais fácil de conseguir. Hoje você compra em qualquer esquina. Era uma época em que telefone fixo era investimento, né? Valia o preço de uma casa na época. E tinha aquele teclado T9, que adivinhava a palavra. Que você, não, por exemplo, você queria digitar casa, você não precisava apertar o C, né, que seria o 2, 3 vezes, aí dava uma pausa, apertava uma vez para fazer o A, depois apertava 4 vezes o 7 para fazer o S, mais uma vez para fazer o A. Tinha aquele T9 que eu achava mega maneiro, que você apertava o 2, 2, 7, 2. Ele acertava que era casa. O T9 era maneiro. Era maneiro, cara. E nessa época aí, no final dos anos 90 aí, as empresas que mais marcaram aí eram a Nokia, a Ericsson e a Motorola, né? Eram as três que dominavam o mercado. A Siemens, né? A Siemens. Tinha e a Motorola, as quatro. É, eram as quatro. A Siemens, a Ericsson, a Motorola e a Nokia, que eram as que dominavam o mercado. Até a gente entrar aí nos anos 2000, quando a gente teve a virada do século aí, no ano 2000, 2001... Aí começou a surgirem os aparelhos, já começou a terceira geração de telefones celulares, que começaram a ter os aparelhos com câmera integrada, rede 3G, GPRS, smartphone, a rede passou a ser analógica, em favor da digital. Você podia ver TV no celular, né? Puta, sim, merda. Você começou os primeiros acessos à internet, o aparelho celular te permitia ler arquivos que você antes só podia ter acesso pelo computador, você começava a ter acesso também pelo telefone, você podia compartilhar e-mails e coisa e tal. E esse boom aí começou no ano de 2000 com o primeiro telefone Bluetooth, que foi o aparelho T36 Ericsson, né, que trazia a telefonia Bluetooth, que era já inovação na forma de comunicação entre aparelhos, você podia cruzar dados, transmissões e tudo mais, através da conectividade via Bluetooth, que é utilizada aí até os dias de hoje. A gente usa Bluetooth no computador, na televisão, em tudo quanto é coisa. O controle do Play 3? Os videogames todos usam Bluetooth, né? Então, é a tecnologia que veio e ficou. Antes do Bluetooth, alguns deles tinham infravermelho, né? Quando você queria mandar, sei lá, algum toque monofônico lá de um celular pro outro, você tinha que alinhar o celular, o sensor infravermelho lá pra transmitir, cara. Ah, eu lembro dessa porra, que nunca funcionava essa bosta aí. Era ruim pra caramba, demorava uma eternidade. Os caras só usavam isso aí pra desligar as TV dos lugares, assim, que tava fazendo propaganda. Não é, cara? Aí, em 2002, a gente teve o lançamento do primeiro smartphone BlackBerry, que foi o PDA BlackBerry, que era o primeiro smartphone aí, né, o inteligente, o computador com função de telefone, né, que ele operava com rede GSM, o BlackBerry 5810 já permitia aí enviar e-mail, organizar dados, preparar memorandos, utilizar funções do computador e coisa e tal. Ele só pecou no ponto de que ele não tinha alto-falante e microfone. Então, para você utilizar melhor as funções deles, você dependia de um fonezinho com um microfone embutido. Mas já era um avanço muito grande. Aí, ainda em 2002, foi lançado também o primeiro telefone celular com câmera, que foi o Sanyo SCP-5300. Caraca, hashtag, né? Manda nude. Esses celulares aí, cara, parece nome de míssil. Caraca. Não era, cara. Cara, Sanyo, Sanyo era a marca de TV, mano. É, ui. Era... É Sanyo o quê? Na... Sanyo o quê? Sanyo SCP-5300. Né? Ele vinha com câmera integrada, botão dedicado ao snapshot, resolução de 640x480, acho que eu achei zoom digital de 4x vez. E 3 metros de alcance. E o aparelho também permitia que os usuários 3 tirassem metros de alcance? Fotos. Como assim? A foto alcançava 3 metros de foco. Ah, entendi. E, além disso, ela permitia também que tirasse fotos em movimento e depois enviasse elas pro PC utilizando uma suite de software, né? Aquela conectividade lá via cabinho USB. Em 2004, foi lançado o primeiro telefone ultra fino, o Slim, né? Que foi o Motorola Razr V3, né? Eita, esse aí é famoso. Não é, cara? Valeu bastante também, né? Ele tinha ínfimos 14 milímetros de espessura, saca? Ele era... E mais nada, né? Porque filíssimo. Sei lá, bosta. ele era ruim, Titi? Não lembro. Oh. Mas ele era muito sinônimo de status, esse telefone, né? É, quem porque tinha, ele era caro, mas não tinha nada. É. Não é? Naquela época, mas naquela época, o telefone só servia pra ligar. Era uma geração startup mais fresca, então. Mais fresca, é. E o jogo da cobrinha, tô zoando. Ah, pera aí, vamos deixar o isso era Nokia, isso era Nokia. Vamos deixar pra depois da cobrinha, vai lá, Edu. Aí, terminando aí o grande boom da tecnologia dos telefones aí, foi a entrada da Apple no mercado de celulares em 2007, quando ela lança o primeiro telefone dela, né, o primeiro aparelho iPhone dela. Nesse que vinha momento, não, nesse momento, Tim Blue, você pode colocar a voz do Nilson no Chupa Essa Maçã. Chupa Essa Maçã. Só observa. Aí, Doc Brown. Vai, Edu, terminei. É, esse aparelho tinha teclado touchscreen, multitouch, um monte de funções e coisa e tal. E daí pra frente, o que a gente não teve nenhum boom, assim, de nossa, nova tecnologia surgindo e coisa e tal. A gente tá entrando agora na 4G, né? Depois de 2007 aí. Mas, na verdade, mais atualmente, depois aí de 2010, me parece, 2012, começou a entrar na geração 4G, que já são telefone. A geração 3G pra 4G, o que muda é a velocidade de conexão, a qualidade da conexão, a quantidade de funcionalidades que o telefone passa a ter, os sistemas operacionais começam a ter melhores funções, jogos mais elaborados e tudo mais. Mas ainda de aí então não teve nenhum boom na tecnologia igual foi tendo, saca? O que foi tendo foi apenas melhorias daquilo que já tinha sido explorado até então. É que já tinham pego tudo que tinha e jogado dentro do smartphone. Quando você parar pra pensar que você tem GPS, você tem duas câmeras, hoje o smartphone é um computador de bolso conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana em rede, global, todo mundo conectado, e você consegue falar com todo mundo, mandar mensagem, foto, a única vídeo. Diferença realmente do smartphone pro computador é que a gente pode fazer uma ligação. O computador até pode, mas aí tu tem que, depende de instalar um software, alguma coisa que te permita ligar, fazer uma ligação de telefone mesmo. Porque tudo dá pra fazer igual. É pior ainda. Você consegue se imaginar correndo com um computador? Pois é. O cara com o notebook do lado do braço, assim, falando com alguém. Que notebook? Eu já pensei o cara carregando aquele monitor de tubo. Não dá, o computador já é ultrapassado. Já. Ah, é ultrapassado. O smartphone atende completamente. Hoje, essas paradas de realidade virtual, a galera tá pondo o smartphone na cara, né? Uma máscara, coloca o smartphone e tem... Bota um papelão ali, uma caixinha de bombom no rosto e é isso aí. É, cara. Você quer saber o argumento definitivo pro telefone ser melhor do que qualquer computador? Fala. O telefone te permite caçar pokémons. Aí. Quando, cara, que você vai ter um videogame e um computador que caça pokémon? Na rua, sim, cara. Não dá. É, se tá na rua não, mas... Pokémon. É, na rua não. Ainda bem que você botou na rua aí, porque eu já ia falar 3DS. Não é. Mas o 3DS não é um telefone. E nem um computador. Ele é mas só um videogame. Algo que você caça um pokémon. Mas sim. Mas ele é portátil, esse que é tista. E ele é portátil. Não, pois é. E você caça pokémon. Nesse. E você caça na rua. No NX. Porque você pode sair andando caçando pokémon. No NX, como é que é o Swift? Swift? Switch. Switch. É, Switch. Pode ter o Pokémon Go, vai saber, né? Só que daí, pode fazer ligação? Não pode. Então, ainda o smartphone ainda vai ser melhor. Ainda ganha. Para, Edu. Se não puder mandar nude, não tem jeito. Mas nude você pode mandar, cara, pelo Miiverse. Não, mas os telefones agora ficaram à prova d'água pra isso, né? Pra galera tirar nude debaixo do chuveiro. Meu Deus! Não é? Olha aí, pra que tá vendo? Tudo tem uma... Ah, vai dizer que vocês não sabiam disso. Porquê, né, o nosso convidado tem uma fixação com nude, hein? Isso eu tô percebendo. Tem. Como que eu não sabia, Gustavo? Pô, eu, ontem, quer dizer, vai eu, Edu, segue. Não, a falta acabou a história. Sim, então fala que. Como eu falei. Não vi, não lembro. Eu falei, não, chegando ao final aqui, o último ponto. Ah, ok, beleza. Que é o certo. É, então vou chamar agora a parte boa. Vou desligar. Quando é que sai da chamada aqui? O Edu já cumpriu a cota dele? É. Eu vou puxar meu trem. É. Leva o celular no trem. Celular móvel. Não é, Gabo? Me liga aí, Edu, do trem. Vou te ligar do trem. Não liga que ela não gosta. Lembra que ela falou no começo que ela não gostava que ligasse pra ela? É, mas só o Edu tá liberado. Ah, ok. Aí, tá certo. Chupa essa maçã, Timbu. É. Ok. Chupa essa Apple. Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, recebeu a primeira chamada. Certo, pessoal, então terminamos aí a grandíssima história desse aparelho maravilhoso aí na palavra do Edu aí. Então, se você durante esse tempo você viu alguma coisa assim que não é bem assim, né, deixa nos comentários ou manda um e-mail aí corrigindo o Edu, que eu acho difícil, ninguém corrige o Edu, ninguém é louco, né? Mas pode acontecer, né? É, teve quem tentou, mas na leitura de e-mails foi rebatido. Rebatido, né? E vencido, né? Mas enfim, vencido. Agora vamos passar para os aparelhos em si, falar dos mais marcantes aí que cada um lembra. E, né, de acordo com o meu sorteio honesto lá, eu queria falar sobre esse aparelho aqui, pessoal. Vou colar aí pra vocês no chat. Eu não faço ideia de qual é que é esse aparelho aqui. Eu sei que é um Motorola, né? Foi o primeiro celular que eu vi na minha vida. Esse também meu foi o primeiro celular que eu vi. É, esse aí é bem clássico também. Eu acho que eu vi um desse aí também, cara. Alguém? É um P550? Aparecia uns negócios verdinhos. Sei lá, que porra é essa? O visor era laranja, uma linha só de visor. Isso. Vai ficar. Tinha que puxar a antena aí na hora de falar. Era engraçado, né? Tinha que puxar a antena, né? É mesmo. É, você abria ele e puxava a antena. Esse aí é um daqueles que ganhou o apelido de tijolão, né? Não, eu acho que o tijolão veio dele. Não, ele é o avô do tijolão. Ele passou adiante, né? Passou pro Nokia. O Nokia é conhecido como tijolo, esse é o tijolão, eu acho, então. E na minha época, a gente dizia que esse daqui era uma arma de dois tiros. Por quê? A gente podia pegar, separar o celular da bateria e jogar o celular, se errasse, jogava a bateria. Não é, velho? Duas pedradas e um aparelho só. E eu me lembro que o cara que tinha esse aparelho, ele tinha um cinto só pro aparelho, né, cara? Porque era praticamente uma armadura só pra carregar ele. O cara era igual o Crocodilo Dundee, andava armado, né? A história do bate-cinto de utilidades era por causa disso, porque eu tinha um telefone. Não era esse, foi depois desse, mas era grande. Esse aí, o primeirão. A galera que usava andava com duas baterias dentro da mochila, dentro da pasta. Caraca. Tinha o recarregador de mesa, que você recarregava várias baterias, não durava nada. Aí teve o melhorzinho, mas a galera fazia isso. Tinha aquelas capas, né, pra colocar na cintura. E aí, na época, também tinha o pager, né? A galera andava de celular, de pager, pochete. Era mega maneiro. Eu chamava de bip aquela porcaria lá, mas enfim... Pra mim, isso aí era alegria dos ortopedistas, cara. Porque você visse um cara com esse negócio na orelha, ele sempre tava de lado, assim, com o pescoço virado, sabe? É, andava meio tenso pra lá, velho. Ortopedistas, massagistas adoravam isso aí. Não é, a alegria do profissional. Mas o braço também era musculoso, né? Pra conseguir levantar isso aí. Popeye, né? Praticamente. Era aparelho de halterofilismo. Então, Spider, fala aí, Spider, qual o celular que tu tem a memória mais antiga, hein? O Putz, cara, mais antiga... Tu não separou aí pra mostrar pra gente? Não, o meu mais antigo acho que é o 1100 mesmo, cara, mais antigo que eu tenho aí. 1100? E... Qual é? Da Motorola? É, o Nokia 1100. É, a Nokia 1100, que foi meu primeiro celular, assim, cara, é Nokia. Cara, mas é um celular muito novo pra ti, que é o mais velho aqui, cara. Então, cara, mas é porque eu resisti muito a entrar no mercado dos celulares, cara. Sim, mas claro que condições tu tinha, né? Condições eu tinha, mas eu nunca gostei de celular, eu continuo não gostando até hoje. É, a gente sabe. Enfim, tá bom, vai, sabe. Pode falar o celular que seu pai teve, vai, não tem problema, cara. Pode ser o dele. Não, cara, o mais antigo mesmo que a minha irmã tinha era o StarTAC, assim. Sim. E quando começou essa febre de celular, não sei o que, ela foi lá e comprou o StarTAC. Chegou em casa e pagou os tubos, cara. Eu lembro que eu perguntei, quanto você pagou? Não, paguei, acho que, sei lá, na época era R$600, uma coisa assim. Na moeda da época, cara. Ela chegou, ela já tava trabalhando um monte. Pô, porque eu mereço, porque não sei o que, deu... Beleza, né? E eu só pensando, custou R$1 milhão o aparelho, a conta vai sair mais 2 milhões, essa porra não cura a bateria. Eu não conseguia ver vantagem, entendeu? Tipo, sim, era muito do contra, assim. Mas ela era feliz, né, cara? Só um adendo aí, sobre o meu aparelho, o primeiro que eu vi lá, que eu botei aí, é um Motorola PT550 aí, ó, porra, PT. PT? Tipo... Caralho. Mas enfim. Então tá, Spider, vai lá, ô Gustavo. O meu primeiro foi um similar a esse, ao PT. Foi a evolução desse. O flip já era mais fininho, a bateria já durava um pouquinho mais. Mas era esse. Era igualzinho a esse. Tipo, tinha que puxar a antena pra falar. E eu lembro que eu tava de férias, né? Quando eu peguei o celular. E eu tava de férias e tava em teste ainda a rede. Você podia falar à vontade durante o período de teste. Não iam cobrar nada. E não era todo lugar que tinha sinal ainda. Então eu tava de férias e andava com o celular no carro só pra ver o que ia acontecer. E aí eu tava aqui no Rio de Janeiro subindo o Alto da Boa Vista, aí deu sinal. O celular fez um barulho. Eu falei, caraca, tem sinal. Aí eu fiquei subindo e descendo alto. Pra ficar falando aqui. Fiquei ligando pra todo mundo, assim, ficava subindo e descendo, assim. Parei o que tinha que fazer, fiquei só subindo e descendo, testando o celular na época. Aí depois eu passei pra um StarTAC. Então, uns 2 anos depois, mais ou menos, eu passei para um StarTAC, ainda usava ele na cintura, era mó legal, assim, tchurruploft. Aí depois eu fui para a linha dos Nokias, porque eu queria essa coisa de... Eu tava com um PDA na época, e eu queria internet, né? Então, o Nokia já tinha internet, já tinha aquela transferência de dados via infravermelho. Era mó engraçado, porque eu pegava o Palm, né, o PDA, colocava em cima da mesa, aí ficava usando, aí para ter internet eu pegava o telefone, colocava na frente do Palm, assim, na parte de cima da mesa, assim, um apontando pro outro, pra ficar transferindo os dados e tal, ficava acessando internet, o app, aquelas coisas todas. Aí isso foi até mais ou menos 2005. Aí depois tive um Nokia, aquele Nokia que era do Rubinho Barrichello, que era um Nokia rolha, que tinha um botão tosco de rolagem. Esse a tela era... um tempão pra chegar no Brasil, né? É, que a tela era tipo de 6 linhas. É, era mó luxo o negócio. É do Rubinho. Ele tá morrendo, tá risando. Acho que a galera não pegou a piada, Lu. Eu acho, né? Eu não peguei. O celular do Rubinho Barrichello demorou pra chegar no Brasil, tá ligado? Demorou, chegou muito tarde. E o Spider foi o Rubinho também, pra entender. Tipo isso. Não, somos deixa dois, eu pegar Spider. A foto dele aqui. 3 comigo aqui. Aê, não tô sozinho. Pô, vai me dizer que isso não era um luxo. Vamos ver, vamos conferir. Olha o tamanho da tela. Vamos conferir. Caraca! Moderno, hein? Pois é. Cobrinha já tava modernoso. Muito eu lembro. É, cobrinha aqui já era cobrinha plus. Tá esse bom. Aqui lembra aquele do Matrix, cara. É, esse mesmo. É o próprio, exatamente. Daquele. Era o de titânio, não era? Tiveram uns modelos resvalados, mas o meu era a versão de pobre. O meu era esse aqui, ó. Que era o da. Não era o do Matrix, não era esse aqui, ó. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Que tinha um da Gradiente, que você apertava e ele pulava, né? Eu lembro qual era. Aí depois desse Nokia, eu fui de... Todo mundo acho que passou por isso, Nextel. Não. Que era mó micão, assim. Nem todo mundo. Que era mó micão, tu tava na rua e o troço ficava pitando, assim, era mó... Era esse o da Matrix? Não, era prateado. É, não era bem esse aí, não. O do Matrix era preto. Acho que é então. Mais parecido pra esse aí. Era preto, mas era com a borda prateada. E aí depois, do Nextel apitando, que nem sei se a gente pode chamar de celular aquilo, era mais rádio. Caí no iPhone. Tem um rádio. O aparelho pode ser um celular, mas se ele tem, usa sinal de rádio, eu acho que é rádio. Sei lá. Não tive. Diz tu aí, porra. Tu que teve essa porra? Ninguém teve aqui? Porra, no Nextel era legal, cara. Aqui no Rio era mó febre. Os funkeiros tudo usavam Nextel. Era maneiro pra caramba. Caraca, os funkeiros usavam, não, né? Tá explicado porque que eu não tinha, né? Tá explicado porque que o Gustavo usava. E é funkeiro. Pô, era mó legal. O Neymar Nextel era febre mesmo, cara. Todo mundo queria ter porque era meio... Era descolado você ter o Nextel. Você puxava o rádio, falava que você... Queria qualquer hora ali. Coisa de brau, velho. Isso aí é coisa de brau. Ah, esse celular aí parece com o meu. O primeiro celular, esse aí, o Tito. Qual? O que o Zupão botou agora? É, que era da... Ah, é o da Matrix. Não é nem o meu, nem o do Gustavo. É outro celular, esse daí. Sim. Aí, ó, parece o meu aí. Só que não. Nada a ver, cara. Nada a ver, velho. Que bosta, velho. É, realmente, parece. Na marca ali, no nomezinho, né? Sim. Parece. É, tem escrito Nokia, né? No celular. A parte de cima parece. A parte de baixo aqui... Lógico que não, cara. É preto, você tá, né? Louco, mano. Parece. Porra, preto. O display parece, cara. Vai lá, Gustavo, vai lá. E aí, depois disso, eu fiquei seduzido pela tela grande, fiquei seduzido, caí no iPhone, no teclado mó legal, teclado confortável, teclado de verdade, no, né? Aí, tô no iPhone até hoje, essencialmente. Olha aí, olha aí. Tice, vai lá, aproveita e segue o embalo do Gustavo aí, que falou toda a linha de celulares que ele teve, vai passando. É, na realidade, assim, eu não vou lembrar, entendeu? Porque na minha cabeça tem coisa pra caralho e aí não dá pra eu lembrar todos os celulares que eu tive, mas eu separei alguns. Tu teve celular, hein? Tive, muitos, porque eu sempre fui muito vidrada em tecnologia e toda vez que lançava um novo eu queria trocar. Então, quando eu era mais nova, eu não ficava nem um ano com o celular, com o aparelho. Porque lançava outro que eu achava mais legal, eu ia lá e trocava, entendeu? Então, não... hoje é que eu fico mais tempo com o aparelho, assim, mas... Mas antigamente eu tocava mesmo. O celular que eu mais gostei de ter foi esse Nokia aqui, ó, que eu tô colando aí pra vocês. Esse foi o que eu mais gostei de ter, que eu me lembro claramente dele. Ah, eu gostava Nokia demais desse daí. Era um clássico. Era do Ronaldo, era o jogo da cobrinha. Não, o Nokia Chuck Norris, né? Caía, arrebentava, sim, chutava, passava por cima e o bicho tava vivo. Sim, era o inquebrável, aquele que é feito do martelo do Thor, né? É, então. É. Já não precisava puxar a antena. Não. É. Não precisava. Ele era nem, não era de flip, nem de nada, era daqueles botãozinhos lá que o Edu falou, né, que tinha que ficar apertando 50 mil vezes. Engraçado que eu digitava mais rápido nele do que eu digito hoje no teclado do iPhone, né? Ah, mas é porque você tinha que desenvolver técnicas naquela época, né, Tice? Hoje Nossa em dia é meio que automático, assim. Mas é que hoje em dia a gente digita nos smartphones, a gente pode digitar a palavra inteira. Naquela época a gente tinha que digitar VC e várias abreviaturas que pra poupar caractere, né? Hoje pô, também tinha emoji naquela época. Você tinha limite de caracteres pra mandar mensagem. É, hoje não tem. Pois é, aí pessoal depois desse aí... O pessoal aí... do Twitter vai entender. É. Aí depois desse, porque esse não tinha, né, a telinha era tipo aquela telinha com fundo meio verde e as letrinhas tudo pretinha, né? Aí passaram esse daqui, que era o Samsung Luminix, que era azul, cara, a tela. E eu fiquei apaixonado, falei, preciso desse telefone, mano. Ah. Aí eu fui lá e troquei de telefone. Azul, melhor tela, melhor cor. Que era a mesma coisa, né, Tice? Só que azul, é, né? Só que era azul. É, e eu adoro azul, né? Azul é minha cor favorita, então... Aí eu queria porque queria. Team Blue. Não, ele não é o meu favorito. Inclusive, ele tá me fazendo tomar raiva da cor, mas eu não vou deixar. Mas assim, aí esse celular foi muito legal também, porque ele mudou daquele padrão, né? Todos os celulares eram iguais, com aquela telinha verde com a letrinha preta. Aí lançaram esse azul, tudo era azul, o bicho brilhava igual uma rave azul no seu bolso. É, mas você botava no bolso de trás, ficava parecendo um vagalume, né, Rei? Porque ficava piscando a bunda, assim, azul. Quando ele tocava. Era da hora, não, eu gostava desse telefone. Eu ia fazer uma piada, mas deixa. Meu Deus, agora eu fiquei com a imagem da Tiziana com a bunda piscando na rua. nem sabe como é, cara. Você nem me viu ainda. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Não vou conseguir dormir. Então, aí... Já tá com essas intimidades todas. Depois fala do meu nude. O mal é esse, tá vendo? Tá vendo, Gustavo? Que eu tenho que aturar nesse podcast. Depois dele, claramente, de um que eu tive, Motorola, que ele piscava colorido. É esse da esquerda aí nessa foto. Ele piscava colorido de acordo com a música que você botava pra tocar, assim, ele ficava piscando, ele tinha várias cores. E esse telefone foi assim, eu sempre quis ele, e na época ele era muito caro. Muito já era caro, Android? Não, ele esse não aqui era. Esse é aquele A1200, né? É, ele não era Android. Ah, era... Esse A1200 era Linux, rodava Linux esse cara. Olha lá, então. Eu queria um desse, mas não tinha dinheiro. Então, ele era caro pra caramba, né, Gustavo? Ele era só muito rico caro. Tinha. Mas ele foi dos primeiros coloridos, né? Foi dos primeiros coloridos. E ele, assim, ele custava, acho que na época, assim, era tipo R$1.000, assim, era muito caro. Era muito caro. Era muito caro. Só que eu enchi o saco da minha mãe e do meu pai, enchi, até que eles compraram pra mim parcelar de milhões de vezes no cartão. Deixaram de comprar televisão nova, geladeira nova, tudo novo pra... É, deixar de comprar comida pra me dar... Filhinha, você quer um carro? Filhinha, você quer um carro ou um A1200? A1200. Na realidade, o carro eu já tinha. Então, uia! O celular veio depois. Ó, caraca! Mas e como ela bateu com o carro, ela quis o celular, porque... Tinha um carro. Na verdade, eu passei com um carro por cima desse celular. Meu Deus, tá de sacanagem. Caraca, velho. Não, não tô. Tinha um mês que eu tinha comprado. Eu parei no posto de gasolina, aí coloquei o celular no teto do carro. Puxa vida. Pra falar alguma coisa, entrei no carro e saí. Na hora que eu freiei, eu vi o celular voar na minha frente, assim, e eu passar por cima. Aí eu parei o carro no meio da rua. Se fosse um Nokia, né, não tinha arrebentado. Nossa, gente, mas como eu chorei nesse dia. O que eu sei é que você já tem o recorde de estragar duas coisas por passar em cima. Eletrônicas, certo? O primeiro foi teu Walkman e agora é o celular. É, Spider, boa lembrança. Puta merda, eu tenho essa tendência, né, rei? Tem outra coisa que eu passei por cima também, Spider. Meu copo de café, eu coloquei em cima do carro e saí com o carro também. Eu tenho esse probleminha. Caraca. Mas enfim, e tem um negócio que eu já tenho aqui, gente. Já pensou em comprar um carro conversível, Ti? Você acaba com esse problema. É, meu problema aí vai ser outro, né? Não. Sim. Ser assaltado em São Paulo. Aí os caras vão levar não só o celular, como o carro junto, né? Também. Eu prefiro perder só um. Eu tenho esse negócio aqui, gente, não é um celular, tá? Mas ele foi lançado, lançou um dele que era celular e lançou esse. E eu comprei esse daí, eu tenho até hoje, ele funciona até hoje. Ah, eu lembro disso aí, eu queria ter na época. Nossa, que eu tenho, você quer, Team Blue? Vou mandar pra você. Manda, quero sim. esse foi logo depois daquele N91, como é que era? Famosão da Nokia, N3. Esse aqui é o N810, eu tenho ele até hoje aqui e ele funciona. E eu coloco e-book nele, coloco audiobook pra ouvir também. Ele tem Doom, gente. N95, eu lembro do N95, nossa, sim. Que era o shape desse aí, só que em vez de fazer o slide na lateral, era pra cima. Sim, eu lembro desse, nossa. É, então. Caraca. Eu tenho esse aí, que é um internet tablet, né? Nossa. É bem legal, assim. E aí, depois dessas minhas peripécias todas, eu sempre fui e levantei a bandeira do Android, de código aberto, vamos ser... né? Vamos ser... compartilhar conhecimento, vamos... Sim. Até o dia que eu comprei um iPhone, e aí eu falei, chupa Google. Foda-se essa merda. Foda-se chupa essa maçã. Merda de Android, chupa essa maçã do Neilson, que nunca mais eu quero um Android na vida. Eu tava fazendo referência a coisas que ele nem sabe. A Apple seduzindo todo mundo, cara. Puta. Nossa, merda. Cara, e foi assim, e eu comprei o iPhone 4, que foi meu primeiro iPhone. Eu entrei tarde, pra você ver, né? Eu já entrei tarde na Apple, assim, já. Eu entrei no iPhone 4. E eu entrei no iPhone 4 quando ela tinha lançado o iPhone 5. Já tinha o 4S e ela tinha lançado o 5. Aí eu comprei o 4, que era o que dava pra comprar. Mas assim, porque eu tinha um Sony Ericsson muito legal, queimou a placa. Ah. E aí eu fiquei muito puta. Eu falei, porra, velho, eu não dou sorte com essas merdas desse telefone, velho. Eu tinha tido um Nokia que queimou o cabo flash, agora um Sony Ericsson que queimou a placa, que não tinha mais conserto. Aí eu falei, ah, vou comprar essa porra desse iPhone que todo mundo fica falando aí, vamos ver se essa porcaria vai funcionar mesmo. Aí eu fiquei com o iPhone 4 até lançar o 6. Mas você mantinha ele separado do carro, né? Quando chegava no carro, assim. Não, eu botava ele no bolso. Não, ela voltou. Eu botava ele no bolso. Ela voltou com aquela tecnologia do cinto, tá ligado? É, eu botava ele no bolso, porque ele é pequeno, né? O 4, dava pra botar no bolso. E aí, eu fiquei com ele até lançar o 6, e ele ainda atualizava. Aí, quando lançou o 6, que ele não ia ser mais atualizado. E aí, eu fiquei, assim, apaixonada como a Apple cuida, assim, do celular dela, sabe? Eles recebem atualizações depois de muito tempo. Eles continuam funcionais por muito tempo. Então, você compra um celular da Apple, se você não for louco, você fica com ele 4 anos, no mínimo, assim, fácil, você fica. E ele não desvaloriza tanto na hora de você revender. É isso que eu ia falar, eles têm uma revenda melhor do que o Galaxy, assim. É, exatamente. Então, por exemplo, você compra um exemplo foi esse iPhone 4 que eu comprei. Eu comprei o iPhone 4, na época eu paguei acho que R$1.000 nele, R$999, R$1.000. Aí eu comprei, quando eu troquei pro 6, eu vendi ele por 600 conto, entendeu? Então assim, ele é bom e assim, cara, celular pra mim agora, só Apple. Agora o 7, Gustavo, eu não vou pegar só por um motivo, cara. Por quê? É merda desse fone de ouvido maldito que não tem a entrada, cara. Eu não gosto de fone intra-auricular, eu só gosto de fone daqueles, né, de tipo headset. E não vai ter onde eu pôr o meu fone que eu tenho. Então, vai ter que voltar pro Android, então. Na realidade, não. Eu vou comprar o 6S e vou esperar ele lançar o 7S, que com certeza eles vão voltar o P2, que eles vão ver que esse fone Bluetooth aí vai comer uma bateria desgramada do telefone. Todo mundo vai reclamar dessa merda. E eles vão voltar com um buraquinho lá, bonitinho, pra gente enfiar o fone. Ou eles lançam um modelo, né, Tice? Tem muita gente que gosta do mesmo headset que você, né? É, exatamente. Eu acho que eles vão lançar, quando eles lançarem o 7S, eles vão voltar com esse com a entrada P2. E essa é a minha esperança. Então, do 6, provavelmente eu vou ficar aí um tempo ainda. Vou esperar e quando o 6S descer um pouco do valor, aí eu vou pegar o 6S aí e ficar com ele, né? Não tá nem tudo isso, cara. Se tiver alguém pra ir pros Estados Unidos, é melhor coisa. E como ano que vem eu tô indo pra lá, então acho que ano que vem eu pego o meu 6S. Beleza, então. Spider, vai lá, Spider. Bom, eu lembrei aqui já, vocês já viram aí do 1100, né, que eu falei um pouquinho. Esse era o meu celular mesmo, era o 1100. Eu comprei o celular porque... 1100 depois, Nokia. Nokia 1100. Ah, Nokia 1100. Que eu mencionei rapidamente lá no começo lá. Sim. Foi o meu primeiro celular, assim. E eu comprei depois de várias insistências da minha ex-namorada, que ela sempre queria me achar e nunca me achava. Olha, eu entendo ela. Pois é. Então, sofro com isso até hoje, né? Vocês sabem. E daí ela pediu insistentemente, daí um dia eu comprei. Quando eu comprei, eu lembro que era legal porque ainda as operadoras davam muito plano, né? Era aquele boom de operadoras. Eu comprei e tinha R$25. Era um boom, né? Eram 28 na época, né? É, então, era. Eu não lembro se era R$25 ou R$30 de crédito que eu ganhava todo mês. Não, por 28, 30 operadoras na época. Caraca. Ah, sim, sim. Tá de sacanagem, né? Não era tantos assim, né? É o mesmo número de hoje, pô. Não, sério, era 4? Sempre foi 4? Não, tô por fora. Era Brasil. Não, a Claro foi a última que entrou, né? Foi Brasil Telecom, Telefônica. Acho que é a Oi. Eu acho que era só. Não tinha Oi na época. Aí tinha Telemig Celular aqui em Minas. Tinha Telebahia Celular. Telebahia Celular lá em Salvador. E aqui no Rio Grande do Sul era Brasil Telecom, se não me engano. Aqui no Rio sempre teve 4. Foi a Telefônica barra Vivo, a ATL barra Claro, a TIM e a Oi. É. Mas esse celular foi o que me acompanhou por muito tempo. Inclusive eu tenho ele até hoje em casa funcionando. Ele sei lá quantos anos ele já tem, mas a bateria dele ainda dura um bom tempo aí. Uns 3 dias, pelo menos. Mas celulares não funcionam mais, assim, pra ligar, né? Não tem como, né? Funcionam na rede... O meu era GSM já. Ah, entendeu? Então ele funciona, ainda funciona. Tem uns celulares de emergência pra você deixar no carro, tipo assim, você coloca no porta-mala pra quando algum dia você ficar preso, sei lá, fazendo o que dentro do porta-mala, você ligar pra alguém e a bateria dura 5 anos. Você deixa no porta-mala 5 anos. Caraca, velho. E fica lá. Ele... É, só faz uma ligação, não é pra tu fazer, ficar falando. É de emergência. Mas é caro, não. É o que precisa, né? É o que precisa. É aparelho pra paranoicos. Pô, tu não tem um não, cara? Nem um... carro não tem. Não, ele tem o celular, ele só não tem o carro. É, ó. E esse celular aí, o 1100, ele tinha um detalhe importante, que era o jogo da cobrinha, obviamente, e ele tinha uma lanterna, que era muito útil pra mim, inclusive. Várias vezes eu chegava tarde em casa, precisava... Ah, é mesmo, tinha lanterna essa porra, realmente. Depois eu acabei ganhando um 2280, que é esse que eu coloquei aí no chat aí, e eu ganhei também um 6010. Eu não lembro se o 6010 era colorido, mas todos esses que eu ganhei era assim, as pessoas iam comprando celulares novos e eu, sei lá, porque eu ia ganhando os antigos. Sei lá, pra ver que as pessoas queriam que eu usasse o celular de alguma forma. Queria te socar o celular de qualquer jeito. Tipo isso, sei lá. E era assim, então eu tenho celular em casa antigo, eu tenho dois ainda, que é, acho que é um 2280 e o 1100 ainda. Beleza. Nossa, gente, 3 horas que eu notei que tava no mudo minha porra do meu microfone aqui, velho. Tô falando, dando risada. Ah, que bosta. Bem que a gente sentiu a sua falta. Puta que pariu, mano, como eu sou lesa. Vai lá, você pode comentar com a Patrícia. Cara, a memória mais antiga de celular que eu tenho é desse modelo aqui, UltraTAC 700A. Minha mãe, UltraTAC 700A. É uma. Achei que ia botar porra, o link, acho que esse era o meu, hein? Não, é que eu colei errado, é o link tá aí, ó. Isso era numa época que você tinha. Esse era o meu. Meu primeiro celular foi esse, hein? Isso era uma época que. No Rio de Janeiro devia ser assim também. Você tinha que entrar numa fila, ser sorteado pra poder ter direito a uma linha. Era caro pra cacete. Caraca. A única opção de você ter telefone em casa, assim, na época, porque não tinha linha fixa pra residência, não tinha disponibilidade, era muita demanda. Então, eu lembro que minha mãe e meu tio entraram na fila dos dois, tanto da telefonia fixa quanto do celular. Aí aquele que saísse primeiro a gente ia pegar pra poder ter um telefone em casa. Acabou saindo do celular, saiu um pra minha mãe e pro meu tio, saiu os dois. Aí eles, não sei de onde que eles tiraram dinheiro, velho, porque isso era caro pra cacete, cara, mas compraram dois aparelhos desse e esse foi... Primeiro contato então, com o celular, assim. Então, eles estavam ganhando vender um carro, né, Zupão? Que era caro. Puta, que era... provavelmente, cara. Deve ter vendido carro, geladeira, deve ter vendido Zupão, tudo. Falou aparelho, isso aí é muito interessante para as pessoas mais novas, que por acaso, não sei por que estão ouvindo esse podcast, né? Na época... Eu sou nova e tô gravando. Na época, os telefones fixos eram um valor exorbitante, que parece que se comprava e junto vinha uma porcentagem de ação da Sim, exatamente, né? Isso é real, é verdade. Tem um colega lá, um ex-colega, aliás, na empresa, que ele é o mais velho lá na empresa, enfim, ele tinha um telefone fixo que ele vendeu e comprou um carro popular de 40 mil reais. É, cara, porque era muito caro. E tinha gente que conseguia 2, 3 linhas, não sei como... alugava a linha de telefone fixo pro vizinho, pra outra pessoa, assim. É, era como se tivesse um aluguel de casa, sabe? Um aluguel de uma casa, assim. O negócio era caro pra cacete, cara. Caraca. Enfim, esse aí foi o primeiro contato. Depois eu resisti muito pra poder comprar celular, ter celular e tal. Eu acabei comprando meu primeiro celular em 2003. Assim que eu comecei a trabalhar, eu comprei porque você tinha que ter um contato... Não meu primeiro emprego, mas quando eu entrei na empresa lá, que a empresa que eu estou até hoje, inclusive... Caraca! Você tinha que ter celular pra falar com o pessoal. É, desde 2003 eu tô na mesma empresa. Parabéns! E eu comprei esse modelo aqui, que é um Siemens M50. Já te ofereceram a sociedade na empresa, não? Não, cara. Pô, mas se eu me oferecer, eu aceito na hora, cara. Pô! Conseguiu ganhar de mim, tá há 13 anos, eu tô há 11. Porra! É, eu tô há 13 anos no mesmo lugar. Pô, eu tô há 10, não vou... É um Siemens esse aí? Esse M50, a Tiziane ia gostar. Eu tive esse aí, ô Zupão. Então, esse aqui tinha o modelo azul também dele. Na época tinha o laranja e o azul. Eu tive o laranja da Oi. Aí, Zupão, o meu, ó. Então, esse era o A50, era um modelo um pouquinho mais... A diferença deles, na realidade, é que o M50 rodava aplicativo feito em Java, que eu nunca baixei porra nenhuma disso, só comprei por causa disso, mas nunca usei essa funcionalidade. E a tela tinha uma cor diferente, não era aquele cinza. Mas depois desse modelo, eu passei para um Sony Ericsson T610, que era mais coloridinho, tinha um botãozinho de tipo, setinha, né? Esse também. Oh, esse aí é pra mais esse aí eu comprei usado de um camarada lá do trampo, cara. Ah, e assim, tinha colegas mais abastados, é quase o esquema que o Spider falou, tinha os colegas mais abastados que trocavam de celular o tempo todo e o cara vendia o usado dele. E como era camarada, fazia um preço mais camarada e eu acabava pegando. Bacana desse é que tinha câmera frontal e traseira. Isso, tinha mesmo, tinha duas câmeras aí. Tirava uma fotinha um pouquinho mais legal, né? Eu comprei por causa disso, porque tinha duas câmeras. Falei, pô, maneiro, meus nudes vão ficar sensacionais. Cara, tá ficado em nude, mano. Então, de novo. Inclusive, eu vou mandar uns pra ele depois. Que delícia. Ui, acho que você vai se arrepender de falar, né? Disso aí. Eu. Do Edu. Hein? Os que o Edu mandou pra mim, eu vou mandar pra ele. Mas olha, aí só revelando intimidade. Ninguém ouviu, Edu. Vai lá, segue. Bom, depois desse 610, eu tive um T650, que era um pouquinho mais simples até, apesar do número maior lá no modelo, né? E até que... Pô, os upons tentavam, hein? Caralho, hein? Não, cara, mas eu pegava nesse esquema que eu te falei. Pegava não usado dos camaradas, não assim. Não pegava... Só ele sabia que era usado. Celular novo. E aí, depois desse, eu comprei um iPhone 4 de um colega do trabalho também. Assim, foi logo na época que o iPhone 4 saiu aqui, cara, no Brasil. Cara, o Zupão pegava, os colegas chegavam com um celular novo, assim, os colegas compravam da loja, né? Os colegas, todos os colegas do Zupão compravam da loja. E ele ficava stalkeando os caras até os caras vender pra ele. Não, cara. O Zupão era o picareta dos celulares, cara. Mas não é, tem cara. Tem aquelas lojas de compra e venda de carro. Nunca botou o pé dentro de uma loja, esse safado. Comprou sempre de segunda mão. Não, vou chegar lá. Aí nessa, tinha uma época, eu não me lembro exatamente do ano, cara, mas saiu o iPhone 4, era uma puta de uma febre, tinha poucos aparelhos disponíveis aqui no Brasil. E nego dormia na porta de loja aqui, velho, pra comprar. Um colega do trabalho comprou, ficou 2 meses, não gostou, porque ele era meio Microsoft, queria um celular com Windows e tal. Trouxa. Ele me ofereceu o iPhone 4 dele por 1.200. Nem lembro quanto ele tinha pago na época. Eu falei, tá bom, eu compro, beleza. Ele era colega de trabalho, assim, tava do meu lado, mesma equipe e tal. Me seduziu com o aparelho, né? Deixava comigo pra dar uma olhada, pra testar, pra ver como é que é. Seduziu com o aparelho. Aí é foda, cara. Seduziu com o aparelho, é complicado, hein? É, ficou tudo. Não, cara. Zupão da sedução. Cara, mas ó, em questão de aparelho, é igual o Gustavo e a Ticiana falaram. Cê, assim, eu não vi eles dizendo que alguém seduziu eles com aparelho, né? A Apple te seduz, cara. Você pega um iPhone na mão, você começa a mexer, você vê a usabilidade, a facilidade das coisas, a rapidez, a fluidez da tela e tal. Cara, seduziu e eu nunca mais saí da Apple. Tem um iPhone até hoje, mas tem uma historinha desse aparelho aí. Eu comprei desse cara, e aí, assim, se acompanhava na internet, assim, todo mundo queria iPhone 4 e a loja não tinha pra vender. Eu pensei, bom, vou anunciar o meu, né? Ué, vou ganhar uma grana, porque afinal, um pau de 200, R$1.200 é dinheiro pra cacete, né, cara, que eu gastei. Eu anunciei por 2.300. Você ia falar um pau e 200, por que você trocou? É, pra não piorar. Por causa da sedução? Será? Minha fama já, cara, já foi seduzido. Aí pagou um pau. Isso, eu ia dizer, Edu. O cara seduziu ele e ele deu um pau pro cara. Mas, gente, vocês, hein? Cara, mas assim, ó. Eu anunciei esse aparelho por 2.300. Um cara me ofereceu um iPhone 3GS mais R$800. Eu topei na hora, cara. Fiz o rolo, fiquei com um iPhone 3GS e mais 800 pau. Sei. Depois eu vendi esse 3GS e comprei um outro iPhone 4, bem mais barato. Aí já numa época que já tinha bastante aparelho, não tinha toda essa Meu demanda Deus, aí. Pai, ele tá superando tudo que a gente falou. Não! Não existe, o cara é rolos e trocas do Zupão, cara. É isso aí. Ele praticamente fundou o Mercado Livre de iPhone. Ele aprendeu com o seu... OLZ, não é OLX, é OLZ. OLZ, é. Ele aprendeu com o seu Madruga lá, em vez de sapato, roupa velha, quem tem? Ele fala, celular, usado e velho, quem tem? Cara, mas opa. Eu paguei, sei lá, você paga um valor no aparelho. Aí, de repente, todo mundo tá louco, babando em cima daquele aparelho e quer pagar um valor bem maior do que o que você pagou. Meu amigo, pode levar, cara. Me dá o dinheiro aí. Eu compro um outro. Pra mim não vai ser um problema, não. E o amor material. Pagando bem, que mal tem, né, Zupão? Não, essa pagando frase... Pagando mal, a gente faz também, né? É. Tá pagando bem... Faz, não sei, faz? Tá... Opa! Bom, essa daí pelo menos não saiu de mim, essa frase. Então... É, porque hoje tu tá queimado. É, tá foda, hoje tá foda. Então é isso aí, Zupão. Mas aí... No iPhone 7, então. Então, tá com 7? Não, desse iPhone 4, eu vendi pra um outro colega do trabalho, um pouquinho antes de eu ir pros Estados Unidos a primeira vez. E aí eu comprei um 5S na loja lá, como manda o protocolo, né, velho? Aí, Edu, só eu e tu que são pobres nessa porra aqui, hein? Só nós, Tim Blue. Ah, cara, tá, vou te falar, o preço do aparelho lá é... Eu nunca saí nem da minha cidade. Gente, cara, mas o preço do iPhone nos Estados Unidos é surreal comparado com o daqui, gente. Vocês não tem noção. Eu fui na época que o dólar tava... Eu a peguei o dólar noção, a 1,89. Por isso que a gente não tem um iPhone, tá ligado? Eu fui na época que o dólar tava 1,89, cara. Caraca, meu Deus. Eu paguei, sei lá, $600 no aparelho. E terra paralela, né? É, foi em 2012. Caraca. É, Zupão, eu peguei o dólar 2,70 e ainda assim saiu mais em conta. É, então. Mas mesmo com o dólar a 3 e pouco, ainda sai mais barato do que o que a loja vende aqui. Vende muito caro, cara. Olha aí. Porque muita gente quer, muita gente vai lá, compra, então... Então tá. Então agora eu vou falar aqui dos meus celulares. Então, como eu já falei pra vocês... Deixa eu só falar uma coisinha. Não rapidinho. Terminou? Não, é só... Eu lembrei um celular que eu tinha, que eu tô mandando o link aí, que é o E398. Que o Zupão falou no esquema dos rolos aí. Eu peguei também isso aqui no esquema de rolo, era usado. Não era com o Zupão, era um amigo meu do serviço, mas eu lembro que foi o decisivo pra eu ter comprado esse celular... É porque ele tocava MP3 e eu queria colocar minhas músicas de jogos como toque. Olha aí. E aí eu comprei celular. Top Gear na veia. Era isso aí. Top Gear sempre. Top Enfim, Gear, desculpa Donkey aí, Kong. Então tá, então eu vou falar aqui dos meus celulares, né? No meu primeiro aparelho, o primeirão que eu comprei, eu me lembro até hoje quanto eu paguei. Eu paguei R$65 em algum ano de 97. Não lembro, em algum ano de 97 foi boa. É, que multiverso é esse aí? Tá bem. Não é, cara? Em algum ano da década de 90, assim, não me perguntem qual, que eu não faço ideia. Tá aí, esse aí, né, já tinha postado lá pra vocês. Logo depois, o colega que me vendeu esse aparelho, olha isso, pão. Aí, tá vendo? Todo mundo tem história. O amigo que me vendeu esse aparelho, né, queria vender o Ericsson dele, né, que é esse daí, que eu não faço ideia qual o Ericsson que é. E a foto daí eu vou deixar no post. Certo? E depois, quando eu comecei... LX677, serve? É, esse aí? Tem o modelo embaixo do aparelho ali. Ok. E aí, depois, eu queria contar uma história sobre esse celular. O primeiro que eu comprei, o Nokia ali, esse Nokia é o 2110, né? O primeiro que eu tive. Eu queria contar uma história. Eu tava na frente do bar do meu irmão. E na época tinha uma prima, uma sobrinha do meu irmão lá, dos parentes da mulher dele, que tava morando com ele na época. E eu querendo impressionar ela, botei o celular pra despertar. Putz. E aí ele tocou e eu fiz de conta que tava ligando só pra mostrar que eu tava com o celular, pra ver se impressionava ela. Puta que pariu, pô. Só que eu com aquele celular... Funcionou? Ali... Não, peraí. Eu com aquele celular ali e uma bicicleta toda velha caindo no pedaço. Ai, caraca. Nossa, mãe. Lógico, né? Lógico que não funcionou. Não impressionava ninguém. Podia ter chegado a pé, Tim Blue. Tava melhor. Eu acho. E aí, depois, eu comecei a trabalhar com a atual profissão que eu tenho hoje, né? Não na mesma empresa, mas a atual profissão. E eu comprei esse Motorola, que é um Motorola T720. Que tinha, né, na época já tinha tela colorida, dava pra... Eu me lembro, o Gustavo, que eu... Que a gente... O meu patrão pagava pra mim, olha só. Ele pagava pra mim baixar vídeos pornô na WAP. Eu não tô falando? Olha o nude aí. Meu chefe. Pagava pra mim, eu dizia pra ele, você vai dar 1,50 na semana, deixa que eu pago. Aí eu baixava, e aí ele ia lá pro cantinho assistir. Olha só como é que era a coisa, né? E esse celular era muito bom, cara. Eu fiquei muitos anos com esse celular. E o melhor dele é a câmera. Olha onde ia a câmera nele aí, ó. O melhor de tudo é você pegar nesse celular depois de ser o patrão lá, chefe, ficar voltar assistindo do cantinho, né? É, voltar do cantinho, velho. Porra! Eu nunca parei pra pensar nisso. Como é que o Flip ainda abria, né, cara? Porque, Tiziana, celular nunca compartilhado. Parei pra pensar nisso, Tiziana. Poxa vida. Nossa, ia ser nossa, a primeira coisa que eu ia pensar, meu amigo. Eu ia falar, dormir. Amigo. Não, e o legal é que, celular não é uma parada assim, longe da gente, né? A gente fala com ele, né? Coloca no nosso rosto, na né? boca, próximo, né? Da boca, nossa boca. É, aí tá explicada a origem da fixação do Tim. Era a maior inocência, não fazia ideia o que ele fazia com o celular, enfim. Ah, depois sou eu que pago o pau aí, tá vendo? Aí, ali, ó. Eu botei ali, ó. A câmerazinha ali, a câmera acoplada e tinha essa bolsinha pra colocar a câmera dele. Eu me lembro que na época eu comprei esse celular, eu paguei R$1.400. E o salário salário mínimo na época eu acho que era 300 e alguma coisa. Eu comprei milionário. Eu comprei em 24 vezes. Preço de iPhone, hein? Eu comprei em 24 vezes na época da empresa, né? A empresa que pagou pra mim. Pra ficar pegando no celular depois do seu patrão. É. Que beleza, hein? Agora me conta um negócio. Que inocência é essa que você achava que ele não fazia nada? Pra que ele ia pro cantinho com puta o celular merda. Ver nudes? Tu destruiu a minha vida, Tiziana. Caraca, pegava na piroca do chefe. Que nojo. Depois eu tive esse. Bola gateira de por tabela com maestria. Depois eu tive. Três dias sem dormir. Depois eu tive esse LG aí, né? Que eu não lembro, era 30 alguma coisa. Vou deixar a foto no post pro pessoal, porque eu realmente não recordo que aparelho era esse. Mas era. Eu fiquei muitos anos com esse aparelho aí. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, uma coisa bem legal, pessoal. E olha aí. Não sendo nudes, tá bom. Não é nudes. Conseguem ver a foto de baixo aí? Já tá. Ô, Timbu, peraí que parou o Skype Recording de gravar aqui. Ô, maravilha. Aqui ainda tá gravando. Peraí, deixa eu ver se tem como rebootar ele aqui. Tenta e começar aí, vai tentando. E alguém já conseguiu ver as outras duas fotos de baixo? Já. É, na época que eu comprei esse celular, eu gostava tanto dele que eu fiz esses desenhos dele aí. Esses são desenhos 3D que eu fiz na época do aparelho. Não são fotos, caraca, são desenhos. Sério? Sério, foi eu que fiz. Que massa. Você fez o quê, Tim Blue? São desenhos, essas duas últimas imagens que eu mandei são desenhos 3D do celular e de cima. Você modelou o aparelho, algum software aí? Isso, no SolidWorks. Caraca, você quer se apaixonar pelo aparelho, velho. Gostava muito desse aparelho. Esse era o aparelho que seu chefe levava pro cantinho? Não, era o outro. Não. E aí ia explicar a paixão dele, né, gente? Quem é que alimentava esse aparelho com conteúdos interessantes? Aí depois desse aparelho eu passei muito tempo com Ting Ling. Alguém já ouviu falar em Ting Ling? Sim. Passei muito tempo com o Ting Ling e depois desse aparelho aí, o meu último aparelho, e ainda tenho ele até hoje, é um 3GS, um iPhone 3GS. E o sentimento... Tô falando. E o sentimento de ter um iPhone, ligar ele e funcionar é outra coisa, porque tudo funcionava, tudo que ele se propunha, ele funcionava, o Bluetooth funcionava, tudo funcionava. E os outros eu tinha raiva que nada funcionava, nem os celulares que eram originais, nem eram Ting Ling, também não funcionava. E... Chupa essa maçã. É, pois é. O problema é que depois que eu comprei esse daí, já bem barato, né? Paguei R$999, eu acho, na época. E nunca mais pude comprar outro, porque não tem condições de comprar. E aí eu ainda tenho ele, eu uso pra escutar podcasts, olha aí. É nele que eu baixo todos os dias o Cocatec. Ó. Oh. E depois eu comprei um Lumia 640XL. Eu tenho desse aí também. É, pois é. Eu comprei e vendi 5 meses depois. Olô. Pra comprar um Moto G, porque o celular é bom, é bonito, a funcionalidade é boa, porém, né, não tem aplicativos. Não tem praticamente E aí o celular é bom. Não tem aplicativo, não, mas o celular é bom. É bom, mas não tem nada pra fazer com ele. É a mesma coisa que tu tem um computador e não tem internet, tá ligado? É mais ou menos por aí. E aí eu comprei o Moto G. E vendi esse Lumia. E eu tô com os dois hoje. Tô com o iPhone 3GS e o Moto G. E o teu próximo vai ser o meu 5S que eu vou vender pra você o ano que vem. que eu vou comprar um 7. Olha aí, o Super querendo fazer rolo com o celular dele. Aí, ó. Certo, gente, então agora pra finalizar... Faltou eu, né? Então agora, gente, pra finalizar, o Edu vai falar. O Edu não deixa eu molhar o bico. Enganei ele, Spider. Essa vez não tô sozinha nessa. Vai lá, Edu! Fala pra gente, Edu, dos teus aparelhos aí, os teus dois aparelhos. Na verdade, foram mais. Ah, é? Três. Team Blue deixou o Edu por último, achando que ele ia, tipo, finalizar o cast em 3 minutos, só que vai levar, tipo, 2 horas agora. O primeiro aparelho que eu tive aqui foi um tijolinho, foi um Nokia 5110. Era um aparelhinho básico da Nokia, tinha cobrinha. O telefone, na verdade, servia só pra cobrinha, porque eu não tinha dinheiro pra ficar colocando crédito. Eu gastava a bateria jogando joguinho, né, velho? Ele servia pra jogar cobrinha, mais nada. Tinha uma função nenhuma nele. Por que, que os celulares não tinham Tetris em vez da cobrinha? Alguns tinham, cara. Né? Tinha, alguns tinham. Eu lembro agora que alguns tinham, mas o clássico era cobrinha mesmo. Eu acho que era porque é novidade, todo mundo já tava cansado do Brick Game, né? É, bem dessa. Né? Esse aí era o 5110 que eu tinha. É, cara, exatamente desse tipo aí, ó. Eu tenho uma história com esse aparelho aí, Edu. Uma pessoa tinha esse aparelho e ele caiu na piscina, cara. Ficou um tempo na piscina, eles tiraram da piscina, deixaram secando no sol por 2 dias e ele voltou a funcionar. Ah, cara. Bom, se está tratando de Nokia, é possível, cara. Tudo é possível. É um Nokia, cara. Né, cara? Acredito. E ele é um é o antecessor do Nokia, aquele, do indestrutível. Logo depois é ele já. Aí depois que. Quando, aí troquei de telefone algumas vezes e tal, depois desse aí ainda e tudo. Mas o primeiro telefone, assim, que eu troquei, que eu comprei, assim, que me marcou, foi quando eu mudei pra BH, que eu não sabia andar aqui em lugar nenhum, não conhecia nome de rua direito, não sabia que ônibus pegar pra ir pra lugar nenhum. Eu falei, pô, vou precisar de um telefone com GPS, cara. Aí eu comprei um Nokia, um C205. Pra que ele tinha GPS e tal. Era um dos primeiros modelinhos de smartphone na época e tudo. Eu lembro que eu dei preferência pra comprar ele em relação a outros aparelhos, porque o negócio da Nokia não dependia de internet pra você usar o GPS. Você podia usar o GPS pelo sinal do chip. O aparelho fazia o reconhecimento pelo sinal do chip. Você não precisava da internet. Ele, tipo, usava separado. Então eu peguei e falei, pô, é perfeito pra mim, que eu não vou ficar conseguindo ficar bancando internet mesmo. Vai isso. Aí depois, esse telefone aí me foi roubado, fui assaltado aqui em BH, me levaram o telefone, fiquei muito puto na época. Então eu falei, não vou comprar porra de telefone nenhum mais também. Fiquei usando um aparelhinho que tava na República, que eu tava morando aqui, largaram um telefone lá, falaram, ah, vou deixar esse aí que é velho e tal. Um Motorola, que eu nem sei o modelo que era, um pratinha. Prateado, assim, tela que abria, tipo esse LG que vocês postaram aí. Um modelo bem parecido com ele, mas era Motorola. Até que a Sony lançou o Xperia M2, que tinha uns apps lá que era compatível com o PlayStation 3, uns negócios lá e tudo. Eu falei, pô, velho, pô. Aí na época eu tinha um plano da NET, a NET tinha o combo com a Claro, se você pegasse o telefone e celular junto no combo, você ganhava esse aparelho. Caraca. Ah, falei, pô, beleza. De graça, né? Até aí, sim, cara. É, você ficava com a carência de 1 ano, né, no plano. Mas era o plano mais básico. De graça, esse era o aparelho da baianeta. Não é, cara? E ainda era da Sony, com integrado e tudo. Aí eu peguei esse aí. Esse aí na virada do ano agora, de 2015 pra 2016. Eu não sei o que eu arrumei com ele. Eu tomei muito, bebi muito, fiquei muito loprado. Eu sei que eu acordei no dia seguinte e tava quebrado no meu bolso. Meu Deus! Puta merda. Aí tá quebrado até hoje. Porque o preço pra trocar o visor dele é embutido com a placa. No então mínimo, pra trocar tem que trocar tudo. No mínimo tu tava em cima do carro da baianeta com ele no bolso. E ela passou. E novamente, novamente é aquele ditado: vem fácil, vai fácil. Vai fácil, Aí ele quebrou, fiquei muito puto. Falei, ah, velho, não quer saber também, não vou pagar telefone mais não. Até hoje não criei coragem de pagar um outro telefone. E o telefone que eu usei, tá, eu falei no comecinho aí, esse telefone aí, ó. Olha, Dudu, tem um iPhone 5S aqui, cara? A gente pode conversar depois do cast. Tá isso especificamente. O cara que comprou aquele iPhone 3GS e me deu mais R$800, ele era um médico e ele era de Minas Gerais. Então, né, tudo a ver, a gente conversa aí depois. Né? É isso aí, Edu. É mala. É isso aí, cara. Não sendo o celular do chefe do Team Blues, o pão, você pode vender qualquer coisa. Caraca, pode crer. Tô ferrado, isso aí, o cara, cara. Tô ferrado, tô vendo o Telegram bombando com essa merda. Alguém tem alguma história pra falar aí, fora as que já foram ditas, alguma história curiosa? Eu lembro que eu tinha esse T610 e eu comprei numa época de Natal, assim. E aí eu deixei o celular dentro do carro, junto com os presentes de Natal. E aí o carro foi roubado. Falei, cara, roubaram meu carro, presente de Natal, tudo. E aí eu tinha recém comprado o celular, eu voltei na loja e comprei o celular de novo. Aí a vendedora me reconheceu, falou, pô, gostou mesmo do celular. Eu, pois é, gostei mesmo. E o curioso é que eu comprei também os mesmos presentes de novo, né? Eu tinha roubado tudo, comprei mesmo o celular, mesmo presente, mesmo tudo. Ô, Spaia, ô... É lembrança achei, que eu tenho do 610. Achei que tu era o rico, hein? O cara comprou dois celulares, hein? Porra. Eu falo que eu sou humilde, cara, vocês não acreditam. Zupão, ainda comprou alguma coisa na rápida taxa aí, Zupão? Cara, assim, mais de curiosidade, né? Tem. Pelo menos aqui em São Paulo tem bastante restaurante grande, nome assim, que usa um tipo de PDA pra poder tirar pedido do cliente na mesa, assim. Pra agilizar um pouco, pra evitar o papel, tá ligado? Uhum. O cara vem na tua mesa, você faz o pedido, o cara dá um toquezinho no PDA, já deve sair numa central na cozinha lá e agiliza um pouco isso. Então, é mais uma curiosidade. Um outro ponto é que eu falei que meu primeiro celular eu comprei em 2003, né, na empresa que eu tô até hoje e tal. O número é o mesmo. Eu mudei de aparelho, mas mantive o número durante todo esse tempo. Que o que dava raiva era esse povo que trocava de celular, trocava o número, aí o cara tinha que passar o contato pra todo mundo, você queria falar com o cara e não tinha mais o número, trocou. Isso era uma bosta, cara. Olha só. Cara, que inferno. Eu tenho um amigo que troca umas 3 vezes por ano de número. Cara. Aí, ó. O cara troca de celular igual troca de cueca, né, velho? É foda. Inferno, cara. Eu tenho um conhecido que troca toda semana de número. Não, eu mantenho meu número até hoje, cara, desde 2003. E o meu não é o primeiro, mas o meu já tem uns 10 anos já, mais ou menos. Eu tô no meu segundo número, na verdade, oficial. Assim, eu mudei por vários problemas, hein. O meu fixo é o mesmo até hoje, desde que eu botei o primeiro até hoje. Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, recebeu a primeira chamada. Certo, pessoal, acho que terminamos aqui, falamos demais, e não falamos tanto quanto o Edu, mas, né, fazia parte do enredo, nós já sabíamos que ia ser isso aí, então vamos começar com as considerações finais e as despedidas, Eduardo! Então, cara, hoje em dia é como a gente comentou aí mais cedo, né, cara, o celular é parte do corpo, é igual um braço, eu tô com um braço faltando. Caraca. Tem um braço mecânico aqui, já te falei, eu posso bem pra você, mas... Caraca! O Zupão tem uma prótese lá, o Edu. Vou pegar a prótese do Zupão ali. Só dar um pau pra ele que tá pago. Tá pago. Isso é fácil. Não, é ao contrário, eu que paguei um pau, entendeu? Sim, eu agora um ele pau. Vai te pagar um pau de volta. Aí tu pau. Dá pra ele, não, né? Não é assim que funciona. Pode ser em erva, vai, não tem problema, não. Pode ser em erva, vai, cara. Mas lembrando que se não né, com essa crise aí, é legal pegar esse pau e guardar na poupança pra não gastar esse pau, não, hein? É melhor investir nos fundos, né, Gustavo? É por isso que eu não queria pagar em erva, cara. É, cara, mas então, é né, fundamental e ela vai dando saltos aí gigantescos a cada vez a períodos mais curtos. Então, do que a gente tem hoje, eu acredito que daqui a uns 10 anos a gente já tem aí telefone de pulso, telefone de holograma no braço, já seja comercial essa tecnologia que já tá em teste e tudo. Então, né, cara, vamos ver o que o futuro nos reserva. Já que a gente viaja só ao passado, vamos esperar o futuro do jeito normal. Tu sabe que a gente não precisa esperar, né? A gente pode entrar no DeLorean e né, ir lá e voltar. A gente só não é, cara. A gente só não faz isso pra vida não perder a graça. Mas enfim. Não é, cara. Imagina você chegar lá sabendo que o Grêmio nunca foi campeão. Pô, você vai ficar chateado, tipo. Cala a boca. Zupão, vai, Zupão. É isso aí, galera. Mas é sempre legal relembrar... relembrar as coisas velhas, assim, principalmente celular, cara, que é, eu torrava o saco, velho, a família inteira, quando um comprava um celular novo, um aparelho novo, ah, chama o Alexandre lá pra mexer aqui, pra configurar, porque ele entende essas coisas. Achei que era pra oferecer um valor e tu comprar. Eu tive poucos aparelhos, cara, mas eu acabei mexendo, configurando um bilhão deles aí, que era de colega, era de família, e sempre que trocava eu ia lá mexer, isso era um saco, acontece, cara. Acontece até hoje, cara. Não acabou. Pois é, cara, acontece até hoje. O duro é que não é só celular, é celular, é computador, é TV, agora é tudo, né, cara? É então, tudo, tudo. Até micro-ondas, velho. Pois é, cara. Mas é isso aí, valeu, tema bacana, espero que a galera tenha gostado. E então, galera, tem um iPhone 5S aqui, ó, tô colocando aí pra vender, sem detalhes na caixa. Link no post. É non-stop mesmo. Gente, muito obrigado, gostei muito de falar dos meus celulares assim antigos e das minhas peripécias derrubando celular e passando por cima com o carro. Não tenho mais essa mania de fazer isso, até porque iPhone, né, se cair, fudeu, né? Então, dói na alma, né? Falei. É, não pode cair nem meio milímetro, que dirá cair de uma altura muito grande. Esse que eu tenho, o 6 já caiu aqui, deu uma moçadinha aqui de leve na pontinha, nada muito, né? Mas foi bacana, obrigada Gustavo pela presença aí do Cocatec. Eu não conhecia o podcast, mas agora eu vou colocar na minha lista da vergonha dos podcasts que eu tenho que ouvir. Valeu, gente, beijo. Tchau, tchau, Tissi. Fala, Tissi. Spider. Bom, tema bacana aí, falar do celular, né? Garanto que muita gente vai se identificar com os vários modelos que a gente falou aí. Agradecer aí a presença do Gustavo, obrigado pela participação aí. Obrigado, agradeço. Obrigado aí, Edu, também por trazer a pauta, porque eu acho que a pauta foi tua, né? Sugestão tua. Não. E foi pauta, tua, Timbu? A pauta foi feita por ele, o tema foi eu. Ah, muito bem, muito bem. Muito bem escolhido o tema. Então é isso, só pra ressaltar que eu tô acordado já faz 18, 19 horas, acordei 4 da manhã pra vir pra São Paulo. Infelizmente não consegui ver meus amigos, o Pão e Tiziana, por conta da logística aí, mas numa próxima vez é nóis. Ah, isso aí, é. Se tivesse visto o Zupão, com certeza a gente tinha empurrado um iPhone 5 por dois pau. Você estaria com o iPhone 5S agora na mão. É bem possível, é muito possível. E o Zupão com dois pau na poupança. Não, não. Cara, prefiro o TED, paga lá o banco segura a bucha. Olha aí, olha aí. Só eletrônico, cara, então, nada de... Então, eu gostaria aqui de dizer que essa questão dos celulares é muito legal, eu... Não sei da onde me ocorreu falar disso, eu acho que a história das antigas, das lembranças de cada aparelho em si, né, que foram tantos aí. Não foram tantos quanto eu podia, porque teve um período que eu fiquei uns 4 anos sem aparelho nenhum. A gente entendeu, que alegria, hein? Por que você tem essa afinidade com o celular, Tim Blue? Fica tranquilo. É, cara, tem uma ligação emocional com o celular, né, cara? Tem toda uma... Eu, e foi justamente depois daquele aparelho, eu fiquei 4 anos sem, não sei, agora eu talvez inconscientemente eu saiba por quê. Mas, mas enfim. Então eu foi uma época assim maravilhosa sem celular, assim, que eu chegava no banco assim e dizia, ah, qual é o seu número de celular? Não, não tem celular. E as pessoas me olhavam com uma cara feia, assim, como se estivesse cometendo um crime. É, né? Excluída, né, cara? Mas é isso aí, legal, muito obrigado para todo mundo que compareceu. Eu gostaria de deixar aqui o meu obrigado para o Gustavo aí, que brilhantou a presença aí do podcast essa noite. Gustavo, muito obrigado, cara, e a palavra é tua aí. Fique à vontade para fazer um jabazinho aí, cara. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Espero que a galera tenha curtido. Bacana ver que a gente acha que celular é uma coisa meio que de hoje, né? E não, né? O ser humano sempre quis se comunicar, faz parte do ser humano, né? Coisa vai mudando de jeito, vem de trem, vai de trem, vai pro carro, mas o ser humano sempre tem essa necessidade de se comunicar. Legal ver como tem história, né? Como não é uma coisa de hoje. Espero que a galera tenha curtido. E se quiser me achar, só bater Cocatec aí no Google, que me acha e a gente troca uma bola, troca uma informação. E prazerzão tá aqui. Quando quiser, portas abertas do Cocatec. Quando quiser de novo, só convidar que eu apareço. Certo, agora me diz uma coisa, cara. O que tu achou de gravar 6 episódios em uma vez só? Rapaz, conhece aquela música Kuduro? Dançar com o Dudu. Certo, pessoal, muito obrigado a todos aí, deixem os seus comentários aí no post, mandem e-mails, entrem lá no iTunes aí, ó, abre o iPhone ou vai no Mac, no iTunes, ou no Windows, que também tem iTunes, entra lá no MachineCast, vote lá, dê suas estrelinhas lá, se quiser dar 5 estrelas, dá 5, se não quiser, só de raiva, dá 5 também, né? Mas se não tiver iPhone, se não tiver computador, cara, eu tenho um iPhone 5S aqui, ó. Caraca, é endless. Então tá, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider, que vai ter off-topic nesse podcast hoje? 19 horas que eu tô acordado, acordei 4 da manhã, cara. Quando você começou esse cast hoje, eu já lembrei dessa pergunta. Ô, Spider, hoje vai ter off-topic, ele vai vir, ele vai lá pro cantinho, daqui a pouco ele volta do cantinho ali, off-topic. Vai vir lá do cantinho. Meu Deus, não, vou acabar. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Off Topic. Ih, Spider amarelou, hein? É, deu pau lá no... Gente, 8:30. É, deu pau. Falei? Lá. Falei. Ninguém me ouve nesse podcast. Isso aí, Tiziana. Não dá mole pra esse cara, não. É, falo mesmo, ele não me ouve, aí depois, ó, toma tudo aí no meio da fuça. Spider não vai. E também em 2002 foi lançado o primeiro telefone celular. Tu tava em 2003, voltou pra 2002? Não, era 2002, não foi 2003, não. Ele falou 2002, Timbu. Ah, tô louco então. É que eu já quero ir pra 2010, ele tá em 2003 e 2 ainda. Mas não, você quer ir pra 2010 num podcast de coisa velha, velho? É, ué. Nem chega até lá, minha pauta. Mas que merda é essa? Pra terminar a história de uma vez, pra gente começar a falar do... Caraca, rolou. Vai lá, Edu. Rolou aquele Final Flash do chão essa, hein? Não é, cara? Mais alguém tem alguma história de celular? Eu acho que eu não tenho nenhuma. Nunca me lembro. Não tenho nada, assim. Então eu acho que a gente já pode... Tirando os novos celulares que andam explodindo por aí, né, cara? Você compra o celular e compra uma bomba atômica junto, né, meu? Ah, tu falou nisso, eu me lembrei. Hoje um colega, um podcaster, disse: ah, eu fiz uma entrevista hoje pra trabalhar na Samsung. Eu falei, tu tá louco, é mais perigoso trabalhar na Samsung que trabalhar numa uma fábrica de fogos de artifício. Pode crer. Ai. Isso, ô Zupão, depois me passa aí a foto do iPhone pra mim. Cara, tá novinho na caixa. Eu tenho até um saquinho branquinho com o logo da Apple prateado aqui. Beleza, e tal. Vai zerinho, cara. Olha ali. O que certo, não se faz pessoal. Por um pau, né? Certo, no caso, pessoal, eu não vou fazer. Estopando aí. Estopando o Não vai ser um pau, vai ser uns 1.500 reais, talvez. Ou o seu programa de gravação favorito, que eu não sei qual é. Aí coloque o nome na frente e depois celulares. Vai aparecer nome de companhia de celular, cara. Zupão Celular, Tiziana Celular. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.